Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Femir e eu já fui picado por uma aranha, mas não ganhei porra nenhuma, só fiquei doente. Só uma dor desgraçada, né? Oi, aqui é o Caldana. E com grandes poderes, de uma puta falta de sorte, o cara só se fode, cara. Muito bom, amor. Salve, pessoal, eu sou o Gil e o Homem-Aranha foi o primeiro herói a ganhar dinheiro com selfies. Ah, boa! Boa, boa verdade. Muito bom, cara. Hashtag pendurado. Aqui é a Rose, a vista da limões, esprema no olho de alguém e sai correndo. Aqui é o Orieira e vocês sabem que eu sou o Caldana no futuro. Então ele é o Homem-Aranha e eu sou o Venom. Caldana gostou muito, ele ficou quieto. Ele ficou quieto, gostou não. Não tem lógica, porque o Venom não é nem no futuro, é uma simbiótica que grudou em outro, mas tudo bem. Já começou bem, Orieira. Ai, cara. Pra ver como entende do assunto. Não, caralho, mas o Venom aparece após o Homem-Aranha, é isso que eu tô dizendo, entendeu? Ele aparece junto, são inimigos, como um elo tal coisa, ele aparece depois. Recadinhos. Muito bem, galera. Hoje a gente vai trocar uma ideia marota aqui sobre o Homem-Aranha, né? Spider-Man. O amigo da vizinhança. O repórter que trabalha fudido durante 500 anos, nunca envelhece e não tem coragem de comprar uma porra de uma moto 125. Fica andando de lambreta. Não tem dinheiro nem pra comprar roupa, quanto mais uma moto. É verdade, né? E hoje a gente tem um convidado aqui especial, né? Que é o Gil. Fala um pouco aí, Gil, de quem você é, de onde você vem, pra onde você vai, o que você faz aí na internet. E aí, pessoal, eu sou o Gil, eu tenho um canal lá no YouTube chamado Load Comics, onde eu falo sobre a origem dos heróis, dos vilões, essas paradas aí de quadrinhos aí. Toma aí bom hoje aí. E é massa pra caraca o canal do Gil, viu, galera? Vai estar link no post aí. É bom mesmo. Vamos lá. Valeu. A gente vai trocar essa ideia marota aí só depois dos... Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cast. Regadinhos Ronaldo. Ronaldinho. Aê, galera. Você tá onde? Ariane Loeira. Estou caindo. Cara, eu sempre espero o Bebim falar, eu tô com, mas hoje era a Luanda, no que o Bebim falou, aê galera, eu já entrei gritando, já sabia que ia ser assim. E vamos aqui pra leitura de recadinhos da galera do nosso programa de regionalismo. Cara, vamos deixar claro, recorde de e-mails, hein, cara, bateram um recorde. Valeu, galera. O pessoal tá querendo... Ou eles gostaram muito, ou eles estão querendo muito receber a minha resposta. Por favor, mandem e-mails respondendo isso pra mim. É, porque eu tô muito curioso pra saber. Ah, e deixa claro aqui, ó. Aqui, eu cumpri a promessa e o Léo Rosa mandou a foto minha com o bigode do Alan Poe. Eu coloquei lá na foto do perfil do Facebook, viu? Cumpri verdade a promessa. Ah, tá, ficou fez bonito, uma montagem, ficou mais louco ainda, cara. Com monóculo, bigodão. É verdade, tristeza. Ficou muito legal. Ah, agradecer a galera aí do grupo do Facebook, cara. Putz, tá muito bom o grupo, cara. Tá melhor que a página. A gente nem viu pra página. Agora o grupo tá muito bom, cara. Cara, o pior tá é que assim, eu vejo alguma coisa legal, eu falo, povo, antes eu falava, pô, vou postar na página, né? Agora eu vejo um compartilho no grupo, depois eu lembro, putz, é mais rápido, mais rápido. A página tá lá, varejeira voando pra tudo quanto é lado. Bolo de feno passando assim, ó. Bolo de feno. Bom, eu vou ler o e-mail aqui de um ouvinte novo, olha aí, pelo menos primeiro e-mail, o Gabriel Scarpa. Tem nome de gente. Será que ele é parente do Chiquinho? Ele é parente do Chiquinho. Tem nome é Chiquinho Scarpa. Você é o filho do Chiquinho Scarpa? Olha aí. E que fique claro que não foi ele que escreveu esse e-mail, tá? Ele só foi ditando e aí um dos empregados dele foi escrevendo. Com certeza. Ai. Então vamos lá. O Chiquinho mandou o seguinte pra gente. Olá, pessoal do ACC. Meu nome é Gabriel Scarpa, de Joinville, Santa Catarina. Tenho 19 anos, atualmente cursando programação. Olha aí, a galera... O Chiquinho... O Chiquinho mandou completo, tudo aí. Faltou endereço. Boa, Chiquinho. Algumas semanas atrás, comecei a ouvir o ACC por indicação do pessoal do Dragões de Garagem. Ou do pessoal do SciCast. Realmente não me lembro de onde. Mas valeu, então. Pessoal do Dragões ou pessoal do SciCast que indicou. Valeu. E já recomendei o cast para vários amigos. Isso aí, espalhando. Muito bem, Chiquinho. Não sei se ele vai continuar recomendando agora que ele virou o Chiquinho, né? Verdade. Como bolacha e biscoito sempre gerou polêmica, eu acabei pesquisando algum tempo atrás qual era o certo. E o resultado que obtive foi: quando é achatado, tendo ou não um recheio, você chama de bolacha. Quando não é achatado, você chama de biscoito. Ai, cara, não. Não, peraí, Chiquinho. Você tem dinheiro, cara. Você pode chamar essa porra do que você quiser. Pode chamar de Vanderlei. Não tem problema. Não, cara. Você tem que pôr o nome disso aí de paniquete. Porque aí quando você falar o assim, contexto, né? Vou ali comer um paniquete e fica legal. Porra. Nossa, meu Deus. Não. Voltando pro e-mail do Chiquinho, então, né? É informação, mesmo que ninguém ligue pra ela. Como ninguém explica isso, uns colegas do meu curso dizem que biscoito é uma palavra criada por cariocas pra você trocar o S pro X, já que bolacha se escreve com CH. Falar biscoito, né? Biscoito. Boa, boa. Aí nossa, ele termina aqui, nossa, vai dar uma briga. Isso vai dar uma encrenca agora. Ele termina com o seguinte: como não quero que o e-mail fique muito grande, só vou dizer mais uma coisa. Grok, não importa se às vezes você usa uma entrada ruim no cast, você é a garota mais bela dentre os integrantes. Opa! Que isso? Argentina! Lá deu um golpe de samurai na Grok agora! La mano de Deus de Argentina está segurando na arma! Aí ele termina aqui. Enfim, ótimo cast. Continue com essa qualidade. A quantidade de fãs apenas irá aumentar. Até. Pô, valeu aí, Gabriel. Grande abraço, nosso querido Chiquinho. Valeu, Chiquinho. Continue mandando e-mail. Beleza, valeu, Gabriel. E continue aí ouvindo a gente. Continue aí da sua mansão mandando e-mail enquanto você está do lado da piscina. Várias mulheres. Andando pra lá e pra cá tomando dry martini com o seu roupão de fios de ouro. E comendo uma paniquete. agora eu vou ler o e-mail de uma amiga, né? Ela é mais do que ouvinte, é uma amiguinha da Priscila Betis, de Minas Gerais. Olá, pessoas queridas do ACC. Falem olá. Olá. Olá, Priscila. Ou melhor, como a Priscila... A Priscila, a gente já sabe de onde ela é, que a gente falou dela no último cast, a gente tem que falar oi pro C. Não é olá, é oi pro C. Oi pro C, Priscila. Ai. Aqui é Priscila Betis, de Itajubá, sul de Minas Gerais. Viu, Febrine e Areira. Nós desafiamos a Priscila a mandar e-mail no último cast. e ela cumpriu, olha que bonitinha. Como esperado, sobre o último cast de regionalismo, foi muito divertido e ri demais dessas disputas de qual estado é melhor. E se é bolacha ou biscoito. Mas cadê a Luanda? Olha só! Tá aqui, ó. Estamos aqui! Eu também concordo que eu fiz falta, viu? Eu poderia representar o interior de São Paulo, que é bem diferente mesmo da capital ali dos paulistanos, né? Eu sou só o paulista, não sou o paulista. Não, não, peraí. Não, tá errado. Tá errado, Luanda. A série explicou, é São Paulista. Verdade. Minas Gerais não é somente pão de queijo, doce de leite, pinga e queijo Minas. Não sei se o Arieira esqueceu de mencionar, mas um dos doces mais procurados aqui no sul de Minas é o famoso pé de moleque de Piranguinho. Uma cidade pequenina, porém é considerada a capital nacional do pé de moleque. Eu esqueci, é bem conhecido o pé de moleque de Piranguinho e o doce de leite de Viçosa também. Eu esqueci de comentar. Doce de é muito leite. Eu adoro um doce de leite. Nossa, é bom demais. É, cara. Eu fui uma vez pra um lugar chamado São Lourenço. Fica em Minas, é. E lá tinha o doce de leite, cara, que vinha com uva passa dentro. Puta que pariu, esse negócio é um inferno. Ah, sim. Não parar de esse, comer, não. Esse doce de leite com uva, com ameixa, ele é bem comum no, na região do Triângulo ali também, região de Araxá. Nossa, ali, é bem comum. Doce de leite com ameixa, mas daqueles de pote, de vidro, assim, isso, ó, que chama de compota, né? Uhum. Nossa, que trem gostoso. E depois você termina sua mãe e pega aquela porra pra pôr sal, açúcar, qualquer coisa assim. Com a venda do pé de moleque crescendo muito, eles não deixaram de inovar e surgiu também o pé de moça, que esse, nossa, é uma delícia. Verdade. Se rolar o encontro e der pra eu ir, tentarei levar alguns pra vocês. Nossa, ai, eu pago a tua passagem, Priscila. Pago tua passagem, venha. Me traz tudo com compota que a gente faz a troca, sabe? Nós faz os contrabandos. Vamos ao que interessa, porque eu não podia deixar de falar sobre o comentário maldoso que o rei dos editores, vulgo Febrini, fez sobre nós, mineiras. Olha aí, olha aí, olha aí. Esse é o Febrini. Esse é o editor que vocês não conheciam. Calma, eu vou ter o meu direito de resposta. Lê o e-mail. Candidato, o senhor tem 30 segundos para a réplica. Isso é bullying, viu? O Arieira começou muito bem com o comentário, mas o Febrini jogou a merda no ventilador. Sujou todo mundo. Só aceito desculpas se eu ganhar uma camiseta do ACC. Hashtag zoeira. Ah, não, isso é viável, isso é viável. Veremos mais pra frente, né? Quando chegar a segunda fornada. Veremos, veremos. Pelo menos o Arieira não errou o meu nome dessa vez. É verdade. Hashtag beijo, Arieira. A outra vez eu chamei a Priscila de Fernanda. Eu ainda botei um somzinho na edição pra acabar deixando destacado. Pra finalizar, alguém te pergunta: você é mineiro? E você responde: uai, como é que você sabe? É verdade, cara. É verdade. Beijos e abraços a todos. Cara, o que a Priscila falou é o que a Kelly falou, que ela não tinha sotaque. Todo mineiro acha que não tem sotaque também. Aí o mineiro começa a falar, só fala: você é mineiro? Uai, como é que você sabe? Uai, é pelo ai e ué, né? Ué, uai, eu uso isso. Ah, isso aí, gente. Obrigado, Priscila, por ter escrito o e-mail pra gente. Continue nos enviando e-mail, continue ouvindo. A Priscila, que já faz parte também do canal Encalhadinhas. Um beijão, Pri. É isso aí. Aí, valeu. Ou melhor, obrigado demais, Priscila. Abraço. Ó, agora, obrigado, Pri, pelo seu e-mail. Continua mandando. Mas agora minha defesa. Eu falei lá no cast que não eram todas as mineiras que eram bonitas. Que o Arieira falou, lá em Minas não tem mulher feia. Tem sim, cara. Como tem em qualquer lugar do mundo. Opa, não, mas aí não. O Arieira pega não. E chama aqui não, pra não. poder dizer, Priscila Betts. A Priscila Betts, ela é bonita de assustar. Eu tava comentando com a Kelly. A menina que o Arieira pega pra pôr de exemplo das mineiras, porra, aí é foda. Mas, cara, tem mulher feia em qualquer lugar do mundo e não tem caô. Olha aí, gíria do Rio de Janeiro. Aí. Ponto final dele, né? Ponto final carioca. Muito bem, vou ler aqui o e-mail da Fernanda. Hatá! E ela manda assim: oxe, gente, que trem bom demais, sô. Vocês me fizeram rir muito. Em plena uma japonesa falando desse jeito, cara. Que lá contraste. Vem ela de novo com essa história de em plena madrugada. Solta a vinheta do Marvin Gaye. Até ela aprender. Em plena madrugada de domingo pra segunda-feira, eu rindo feito doida. Os estados brasileiros, cada um com uma beleza única, mas, como mente de gorda é foda, sei que as comidas típicas devem ser boas. Olha aí. Isso é verdade. Olha, tanto que a Priscila já mandou um e-mail hoje falando do pé de moleque, do doce de leite, do pé de moça, exatamente. Olha, o Arieira me fala que sofre pelo bullying do pessoal da CC. Mas é o verdade. Guri é um capeta! Olha aí! Acho que vou desistir de falar para pararem com a zoeira com ele. O capeta mineiro dá motivo para ser zoado. Olha aí, o capeta mineiro. Capeta mineiro! Por favor, ouvintes, agora a montagem do Arieira de capeta. Todo de vermelhinho, capeta chifrinho. capeta me inteiro. Comendo um queijo, uma cachaça. Põe o chapéu, sabe? Põe o chapéu de palha. Assim, eu chifre em cima. Adorei. Senti falta do sotaque que a Luanda fez nos recadinhos durante as férias de vocês. Olha aí. Vocês sabem que eu não bato bem da cabeça. Porque além de rir de piada sem graça do senhor capeta mineiro... Como é conhecido a Ariana, eu fico conversando com vocês durante o cast. Meu Deus. Grava, grava e manda pra gente da próxima vez, Atai. Vou adorar. E fico esperando uma resposta ou concordo com vocês. Tipo, mano, não me internem no hospital de loucos, não. Eu sou assim com coisas que eu curto, olha aí. Que legal, cara. Mas agora, que o pior, Atai, vai ser o dia que você falar com a gente e alguém te responder pelo cast. Aí vai ser. Aí vai ser. Aí você pode ficar com medo. Pode entrar debaixo do edredom na cama que lá ninguém te pega. Verdade. Ela manda aqui beijos e um abraço. Olha aí. Obrigado, Rata, pelo seu e-mail. Um abraço valeu, é Rata. Para mim. Caraca, não, peraí. Luanda falou errado. O Febrino falou errado. É obrigado, Rata. Ai, Rata! Bom, eu vou ler o e-mail de mais um ouvinte novo aqui, ó. Olha aí, eu tô só desvirginando os ouvintes. Ops, quer dizer... Meu Deus. O cara desvirginou dois ouvintes homens, cara. Puta que pariu. Esse é o capeta mineiro. Meu Deus. Ai, ainda bem que a minha mãe não sabe o que é alguma coisa que é. Vamos lá. O Lucas Silva, ele mandou o seguinte. E aí, firmeza, mano? Oi, oi. Cara, vocês repararam que é Lucas Silva e tinha aquele menino do... Ai, daquele programa... Lucas Silva e Silva, diretamente do mundo da lua. Lucas Silva e Silva. Tinha que colocar esse áudio, cara. Nossa, é verdade. Lucas Silva e Silva aqui falando. E ele manda o seguinte. E aí, firmeza, manos e minas do Alguma Coisa Cast? Meu nome firmeza? É Lucas, mas aí de boa. Não pretendo zoar ninguém, só dar um salve pros ouvintes e pros parceiros. Vixe, muito louco escutar os meus. Da hora o cast Desilusões Amorosas. Rachei o bico no busão, tru. Tru? Putz, velho. Cigana foi foda. Tá de truta. Putz, velho. A cigana foi foda. Vários chavecos, vários fora. O pica-pau é zica. Quando o moleque desenhava ele nas folhas de jogo do bicho pros caras do boteco que se rachavam. Curta os games de Top Gear, mais Sonic Mortal. Você tá vendo? Parece aqueles do rap, sabe? Mais um dia. Mas é, é. Esse cara... O Lucas Silva Silva deve ser vizinho da Kelly, lá da Zona Leste. Cara, eu não tô zerei. Ah, foda-se. Cara, nem deu pra colar na Bienal. O cara é loucado, velho. Não zerei, foda-se. Foi tanto jogar. Ai, cara. Aí continua aqui. Cara, nem deu pra colar na Bienal. Tava osso porque tive que ir pro trampo. Mas seria legal trombar com vocês nesse rolê. Mano, sou filho de nordestinos. Esse maluco construía em São Paulo com suor e cachaça. Ai, cara, muito bom. Não custa desses comédia gringo aí. Mas deixa quieta essa treta. Melhor ficar suave na minha. Não sou motonoia? É isso? O que é motonoia? Motonoia, que é de motoboy. Uhum. Ah, tá. Não sou motonoia nem vida louca, mas prefiro uma mistura de gírias e palavrões com norma culta. Ok, cara. Aí ele mandou, parabéns pelo cast, salva as minhas idas e vindas do trampo. Ah, ele... sou paulista da capital da Zona Leste. Avalei! Ah, maluca, se você não fala, eu ia jurar que você era catarinense, cara. Eu tô... Lucas Silva e Silva, Silva chamando diretamente da Zona Leste. Isso aí. Adorei o e-mail, Lucas. Tem que escrever mais vezes. É uma pessoa muito criativa. Porra, cara, é demais. Pô, muito legal. Valeu aí, Lucas. Desculpa a zoeira aí, mas você sabe, né? Zoeiras não... A zoeira não tem limites, Tru. É nóis, Tru. Nossa, eu lembrei daquela música que fala dos manos, né? Que fala, e o novo é Tru. Nossa! É viciado! Ai, meu Deus! Não, Lucas, valeu pelo TV, cara. Continua mandando aí. Quando pintar uma fita, uns corre aí, dou uma liga. Isso aí. Então, eu vou ler aqui agora o e-mail do nosso amiguinho, Flávio Michelin. Michelin. O magnata dos pneus. É verdade, lembrando. Ele já vem com o monóculo na cara e falando: olá, senhoras, senhores e membros da nobreza. Tudo bom com vocês? Olha aí. Não é assim, menino. É, cê tá bom? Cê tá bom. Pode ser bom também, cê tá bom? Cê tá boa? Aqui é o Michelin, Tim Bolacha, 23 anos. De Osasco, São Paulo, isso aí. Ah, Michelin. Ah, Vanderlei. Véi, se o cast é sobre os regionalismos brasileiros, não entendi o porquê daquele babaca holandês que fala biscoito está participando. Ai, meu Deus. Rue, BR. Olha aí. Olha, eu vou falar a verdade. Sinceramente, olha, os ouvintes mais antigos, que são amigos, um me chama de holandês babaca que fala biscoito, e a outra me chama de diabo mineiro. Puta, eu tô sem moral. Capeta mineiro, menino. Não sabe de nada, inocente. Já que a melhor região do Brasil não tinha nenhum representante, vou listar abaixo algumas gírias do meu Paraná querido. Olha, legal. De cara, é inconformado. Exemplo, fico de cara com essa situação. Ah, a gente fala também, os interioranos aqui do estado de São Paulo também falam muito isso. Nossa, fiquei de cara. Descolar. E também, ó, o de cara tem essa música que o Febrinho vai colocar agora, ó. Tô de cara com você. Descolar, pedir algo. Exemplo, me descola um cigarro? Me descola um chocolate? Melhor. Esporro, bronca. Ah, esse eu acho que todo mundo conhece. Esporro vem de expor, tá bom? Guela, garganta. Latrocínio, mulher feia. Esse é muito não, bom. Essa eu não conhecia. Chamar mulher de latrocínio é foda. Caralho. Magrela, bicicleta. Meio fio, guia da calçada. É verdade, aqui também a gente fala meio fio muito. Paia, zoado, chato. Parada, variação para coisa. Essas paradas aí. Piá, garoto, menino. Pode, mas pode ser um piá grande também. Um piá homem. É, piá. E lá em Curitiba, pila. Inclusive lá em Curitiba tem a expressão piá de apartamento, né? Pra aqueles molecão bobão assim. É, um piá de apartamento, pode crer. É, a variação pro nosso garoto de condomínio, né? Menino de condomínio. É, pila, dinheiro, exemplo, 50 pila, 50 reais. Isso daí a gente usa também bastante. Rodar, ultrapassar um veículo. Essa é feia pra caralho, né? Mas a gente também usa. Sentaram na boneca. Se fudeu. Véi, é, mano, né, Jão, truta. Falar nisso, nós chama os não os homossexuais, os, como que chama aqueles que se veste? É drag? É drag? Eu não sei drag. O nome. Travestis? Travestis? Transformistas? É, isso, travesti. Quando é travesti aqui na minha cidade, o nego tem costume de chamar de Jão também. Então, dependendo de você chegar aqui e chamar alguém de Jão, é meio ofensivo. Aqui em São Paulo não chama, não. Sai correndo, porque os caras vão te bater. O cara é mais forte do que o maluco da academia, mano. É verdade. E tem uma variação também do João aqui, que às vezes quando a pessoa é muito inocentona, muito bobona, você fala, nossa, mas é um João mesmo, viu? É verdade. Atenciosamente, Flávio Michelin, o magnata dos pneus. Olha muito aí, obrigado, valeu. Michelin, por seu e-mail. Valeu, Michelin, valeu, pelo seu e-mail. Michelin, antigo. que é? Arieira, se te consola, é um ouvinte antigo. Ah, sim, não, sim. Ele te chamou de babaca, né? Ai, holandês, não, não, holandês babaca que fala biscoito. Pera aí. O cara é um carioca metido a mineiro que morava lá na Londrina e agora está na Holanda não. E fala biscoito. Não, eu não sou, olha, veja bem, eu não sou carioca, eu sou fluminense, mas torço pro Vasco, deixa bem claro, eu sou fluminense, mas torço pro Vasco. E pode ter saído. Muito bem, vou ler aqui o e-mail do Edson Lucas Caetano de Souza, nome importante. Olá, olha, povo do Acessível. Sim, sou do Acre. Meu Deus, não. Não. Não. Como assim? Deixa em toda a sua casa, se tranca. Meu Deus. Gente, ó, peraí, eu tenho que desligar esse áudio agora. Eu preciso. Sei lá, cara. As lâmpadas aqui em casa tá piscando, cara. Pega o edredom, todo mundo. Não aguentava esperar o podcast terminar pra poder mandar esse e-mail. Existe a chance de um carro preto com dois agentes estar fora da casa do Arieira pra confirmar que esse estado existe. Olha aí, dá uma olhada. Nossa, janela. Cara. Por que logo atrás da minha... Que olha a janela, você tá louco? Nem ferrando. E tá de noite lá na Holanda ainda. Tá, cara. Putz. E o pior, agora eu não sei. Do lado de fora pode ter um carro com dois agentes do Acre. Lá de dentro tem um chinês maluco. Eu não sei onde eu tô. O Acre, além de ser a bundinha do Brasil, também é chamado carinhosamente de inferno, fim do mundo e cu do mundo. Não, mentira, mentira, cu do mundo já é a minha cidade, não vem querer roubar, não. E nem vem também que inferno já é Cuiabá. Pois aqui é no mínimo 42 graus o ano inteiro. E inverno é no máximo 2 dias de chuva. E vai calor de novo, meu Deus do céu. Jesus! Vocês morreram assado ainda, não? Acho que não, Luanda. Luanda, o Acre fica do lado de Nárnia. É lógico que isso aqui é alguém. Passando trote. Mentira, brincadeira. Ele manda aqui. Quando alguém tá com fome, fala em alto e bom som. Tô brocado! Brocado, velho. Jesus. Quando alguém é ruim, vira. Isso tá podrex. Que isso? Mas por que você não manda um áudio pra gente, Edson? Não, olha aí. É verdade, Edson. Nunca ouviu, a gente ouviu o sotaque, né, cara? Como que se fala? Criano? A crença? Como que é criano, que se fala? Criano. Não existe, não existe denominação. Sacanagem. O Acre não produziu muita coisa, mas já sustentou o Brasil, sim. A borracha acreana já teve um valor altíssimo, ao ponto de que milhares de pessoas pelo Brasil, maior parte do Nordeste, vieram para trabalhar aqui. Olha aí que maneiro. Não, inclusive aí, quem lembra daquela minissérie da Globo Amazônia, era bem disso, dessa época do início da povoação do Acre e do ciclo da borracha. Mostrava bem verdade. Isso mesmo aí. Uhum. E é, realmente foi bem importante mesmo. O problema é que só tinha macho e as poucas mulheres eram as profissionais. Tá ligado, né? Isso é um problema? É, depende, eu não sei, né? Se você quer se casar, não é muito interessante, sei lá. Eu lembrei agora que um dia um gaúcho ficou muito bravo comigo, porque tinha um gaúcho que estudava com a gente lá, e aí uma menina perguntou assim, e lá na sua escola, como é que era? Tinha muito homem lá no curso que fazia? Aí antes de responder, eu virei e falei assim, homem não tinha muito não, mas gaúcho tinha bastante, cara, ele ficou muito puto. Ai, caralho. O único problema do Acre é que o povo não aceita de jeito algum piadas sobre existência ou não, ao ponto de brigar por qualquer coisa fútil. Meu Deus, o negócio é velho oeste. É, filho, é terra sem lei. Chega lá que se vão comer você na facada. Tá porra. Olha que o pau te acha. É, olha que o pau te acha, menino. Sou o último acriano que conseguiu fugir das muralhas acrianas, olha aí. Não existe meio de entrar lá, nem tentem. Esqueçam o que eu disse e queimem isso. Muito bom. Vixe, eu acho que não era pra gente ler, caraca. Oh, peraí, que estão batendo na minha porta aqui. Tem dois caras aqui, o que eu faço? Cara de Ray-Ban preto, né, cara? Ai, cara, muito bom. Mas agora, fazendo um comentário aqui, a gente zoa e tal, mas eu tenho uma amiga, uma grande amiga que é de Rondônia, e ela tava falando que Rio Branco, no Acre, é uma das cidades do norte, assim, das capitais, é a mais organizada, a mais limpa, é uma cidade muito bonita, e que a gente fica zoando o Acre, mas que tem cidades muito bonitas e é bem organizado lá, viu? Ah, e aí, só que ninguém ainda conseguiu entrar lá, né? Maneiro, que paninho quente aí, meteu um pau no estado até umas horas, cagou na cabeça do Acre. E eu? Então, último cast, eu não disse nada. Eu não disse nada. Gente, vocês estão entendendo? O cara aqui tem um com a arma na cabeça e o outro com a faca no meu pinto. Eu tenho que falar isso, cara. Ué, invoque o capeta mineiro que tem dentro de você, cara. Bate neles com queijo. Edson, valeu aí pelo seu e-mail, cara. Continua mandando e continua ouvindo a gente. Pelo menos o áudio tá chegando aí. Valeu aí, Edson. Valeu, Edson. Foi muito legal ler o e-mail do Edson, assim. Na hora que eu li, eu fiquei muito surpresa. Falei, caralho! Foi pela mesmo, primeira vez, nunca visto alguma coisa cast um acriano, cara. Cara, fiquei muito esperando legal as naves, mas elas não vieram. Fiquei um pouco decepcionada. Mas tudo bem. Continuo gostando de você, agora, tá, Edson? Agora a gente espera um e-mail daquele outro lugar que não existe, que se chama Espírito Santo, tá? Por favor. Se alguém... Se é que mora lá, mande um e-mail. Então, galera, a gente vai essa semana fazer uma maratona da Marvel. E o que vai acontecer? Nessa, especialmente, vai sair dois casts. Porque a gente ficou com o servidor atrasado, né, na semana passada. O pessoal já sabe que teve um probleminha aí no servidor, mas a gente já recuperou. O pessoal ficou mais desesperado com o servidor atrasado do que a namorada com a menstruação atrasada. Isso é muito bom, continuem desesperados, tá? A gente gosta. E daí, por esse atraso aí nosso, a gente vai lançar agora, essa semana, dois casts falando sobre dois personagens da Marvel. Ambos, né, os dois são da Marvel. Então vamos ter, digamos que a gente vai ter aí uma semaninha Marvel. E daí os recados que não foram lidos nesse meio agora, nesse cast agora, serão provavelmente lidos já no outro cast que sair essa semana. Boa. Exatamente. A galera que mandou e-mail pra gente do regionalismo e não foi lido agora nesses recadinhos, vai ser lido no recadinhos que vai sair no programa de quarta-feira, que vai ser o outro da Marvel, entendeu? A gente tá devendo um cast, já fica kit com vocês, lê os e-mails de todo mundo, ninguém fica de fora. E aí todos os e-mails que a galera mandar essa semana vai ser pros e-mails da Marvel, que a gente vai ler na outra sexta. Sim. E fazer um agradecimento especialíssimo ao Olivier, cara. Olivier, obrigado. Puta, verdade, cara. Parabéns. Verdade. Olivier correu atrás aí, meu. Vários problemas aí no servidor, lutando com os hackers da dimensão do HTML maldito. Conseguiu restaurar tudo, cara, e trouxe o cast de volta. E não esquecendo a hashtag, hein? Somos todos componentes de um cast. Ah, boa. Bom, eu tenho um recado aqui também. Agora em outubro, como todo mundo sabe, é o mês do Halloween. E a gente aqui do Alguma Coisa Cast vai fazer o especial outubro, mês do medo. Então todos os quatro episódios vão ser envolvendo temas de medo, tá? Então a gente vai ter temas aí de cultura, de histórias, crossover e históricos de medo. E por causa disso, a gente vai ter uma surpresa pra vocês. Fala agora ou espero? Fala ou espero, hein? O que vocês acham? Fala, pra deixar ele com água na boca já. Bom, a gente vai ter aí uma promoção de um livro, mais uma promoção aqui. De um livro, olha, cara, eu queria participar dessa promoção, porque esse livro eu não tenho, deixa bem claro, que é o livro do Edgar Allan Poe, o Contos de Imaginação e Mistério, e cara, o livro é muito bonito, tem uma arte fantástica, assim, vários contos fodas do Allan Poe. Eu escolhi pessoalmente, a dedo, quase levei o livro embora pra mim, hein? Capa dura, não, com ilustração, então, gente, tudo certinho. É muito legal essa edição mesmo. E então já vão se preparando aí em outubro, mês do medo, hein? Preparem as suas calças. Aí o nego deve estar se perguntando, pô, o Arena falou aí, deu o recado do mês e tal, não sei o que, o Febrino ficou quietinho. Fiquei quieto porque tem um cagaço, filha da puta, desses negócios de terror, né, porra toda. Cara, gravar essa merda de madrugada. Posso... Gente, eu só vou falar, eu vou dar só uma dica. Vai ter um dos casts que a gente vai gravar, que vocês vão ver o Febrino parecendo uma criança. De madrugada. Puta que pariu. Bom, o Homem-Aranha, ele foi criado em agosto de 1962 e foi na 15ª revista da Amazing Fantasy 15, né? Onde era uma história para adultos, que eles colocavam histórias de terror. E nessa daí eles resolveram lançar o Homem-Aranha na última edição, né? Para ver se ia dar certo ou não esse herói aí. Uhum, eles introduziram ele, o personagem nessa revista, né? Uma curiosidade é que essa foi a última edição da Amazing Fantasy, né? Isso, foi a última que eles lançou. Porque eles já iam cancelar, só que aí o Stan Lee, ele tava com a ideia, né, de fazer um herói chamado Homem-Aranha. Aí o editor dele não tava querendo colocar pra frente. Aí ele falou, ó, já que essa é a última edição, taca nela aí e vamos ver o que que dá. Também é legal saber que esse herói foi baseado num herói chamado O-Aranha, que é um herói dos anos 30. Cara, das revistas pulps lá, né, cara? Que era... O Stan Lee era fã, né, desse herói. Quando ele era criança, ele lia. Não tem mais nenhuma ideia original nesse mundo. Vê se põe. Não, mas assim, que a roupa também foi copiada um pouco. É o símbolo do aranha que ele usava no chapéu dele também. Foi um pouco parecido. Mais uma coisa, tinha uma Mary Jane, tinha uma Gwen Ross. Tinha mais o que aí nessas revistas pulps? É, o Gil comentou aí, né, que os diretores lá da Marvel não queriam publicar no começo, porque eles achavam que um herói que era inspirado em uma aranha não ia fazer sucesso, né, porque a aranha é um bicho que ninguém gosta, né, cara. Então, o cara falou, ah, isso aí não vai vingar, não, isso aí não vai pra frente, depende, não. Depende da aranha, né, que você está falando. Olha, a mulher aranha deu muito certo. Eu acho que o Raul tá falando de outra aranha, viu? Não é mulher aranha também, não. Tem a ver com mulher, mas é outra. Até pela própria, pelo desenho do personagem, né, cara? O Homem-Aranha, e você vê o próprio desenho, os poderes dele e tal, é meio controverso, né? Se fosse aranha mesmo, sim, ele tem que botar a teia pro outro lado e tal. É, exato. Até aparece muito diferente. Então o cara teve que dar uma moldada. Ele criou aquela teia. Ele pode botar onde ele quiser. Tipo. Né? É. Pô, se ele criasse e colocasse na bunda, ia ser muita mancada, né? Esses meninos daquela época, outras coisas. Acho que naquela época também ninguém pensava nisso aí, não, pô. Do cara soltar a teia pela bunda. Verdade. Cara, não tinha essa malinha. Essa parada dele fazer a própria teia aí sempre foi uma dúvida pra mim, cara. Eu nunca soube, cara, ele faz mesmo ou ele tem a própria teia? Porque no filme ele então, tem a teia. Não, mas então, é que o filme, ele é baseado no universo Ultimate, né? Que não. Dá uma origem diferente e tal. E assim, em 2004 teve um arco que ele era transformado em aranha. E quando ele voltava a ser humano, ele passava a produzir. Mas até 2004 ele sempre produzia lá com os lançadores. É, ele criou, né, os lançadores de teia. Isso. Dele. E foi pra, no início ele só tinha as habilidades de escalar parede, forças, parada. Ele só fez os disparadores de teia pra poder ir num programa de televisão ganhar um dinheirinho por fora, que ele fazia umas apresentações e tal. Aí ele lançou os disparadores de teia. É, inclusive o Homem-Aranha é um dos poucos super-heróis que ganha dinheiro com os poderes, né? Que a maioria dos super-heróis, ninguém ganha dinheiro com essas coisas. Ganha dinheiro mais ou menos, né? Ganha dinheiro. O único fudido desse universo é o Homem-Aranha. Que não tá ganhando nada. Salário mínimo. Eu entendi a ideia da teia dele, que dá pra ganhar uma grana legal ali. É, porque o Jameson é um chefe de merda. Por isso que ele não ganha dinheiro porra nenhuma. Cara, ele é muito engraçado. O Homem-Aranha não tem responsabilidade nenhuma, não paga aluguel, não paga conta nenhuma, cara. Onde é que ele fez esse dinheiro? O Peter Parker gasta pulinha pra comprar roupa? Ele não tem grandes poderes. Ele costura, porra. Mano no cu, viu, mano? Mas eu vou falar pra vocês, eu só gosto do Homem-Aranha por causa disso, por causa que ele é o herói que tem problemas, assim, no dia a dia. Não é um herói que tem bastante dinheiro, não se preocupa com nada, só com os vilão. Eu gosto dele só por causa disso, porque o cara tem dor de cabeça, tem a tia dele lá que qualquer hora pode ter um ataque lá, mas nunca morre aquela... Não, vai. Não, não vai morrer. É a época do quadrinho. Cara, esse foi o grande diferencial do Homem-Aranha, cara, que ele era um herói mais humano, que ninguém tava acostumado naquela época. Foi o que diferenciou ele, que fez um grande sucesso. Porque hoje em dia a galera que não nega aqui, não faz nada, sabe quem é que é a porra do Homem-Aranha. É verdade, cara. E a, tipo, os adolescentes todos se identificam com ele, né, cara? Ele é um cara que tem, sofre bullying na escola, né? Então, é, porque o núcleo do personagem foi pensado pra ele ser jovem. Jovem adolescente e jovem adulto, que é o grande problema. Pra você sempre, tá começando, né, a estruturar a sua vida. Pra o problema sempre. É que agora o personagem tem quase 40 anos, tá casado, vai ter filho e faz as mesmas merdas que você faz quando tinha 15 anos, cara. Ele é o personagem mais inteligente e burro ao mesmo tempo que eu conheço. O Homem-Aranha, cara, eu vou falar. O Peter Parker, ele é um nerd, cara. Ele é um nerd. Ele é o cara que sofre bullying na escola, tá ligado? Ele é inteligente pra caralho, sim, mas o nego tá cagando. O nego tá cagando. A tia May tá cagando que ele é foda. O maluco é um crânio e ela tá nem aí, mano. Troca essa lâmpada aí pra mim. É foda, cara. Os inteligentes se fodem, cara. É verdade. No início do quadrinho a gente vê bastante isso, que ele vai chamar umas menininhas pra sair, pra ver uma exposição de um aparelho que vai ter lá, e as meninas ficam zoando ele, e não vai sair com ele porque tem o Flash Thompson lá que é melhor, essas coisas todas. A parte da culpa foi do Peter, que chamou um bando de mulher pra ir numa exposição de um aparelho. Chama pro cinema, garoto. Cara, sai de nada. Tá vacilando. Pô, eu li uma revista que ele tinha gravado, a Mary Jane gravou uma fita, né, pra ele, aquelas fitas de áudio. E aí, fita cassete o nome, né? Nossa senhora, a gente tá ficando muito moderno. Você não sabe não de fita cassete, Felipe. Ela gravou a parada e mandou pra ele. Ela gravou um monte de musiquinha romântica, tá ligado? E aí ele gravou uma palestra de física e mandou pra ela. Ela não entendeu porra nenhuma. Que merda, que chato. Você acha que ele ficou virgem até a idade que ele ficou? Por quê? Não, mas aí era uma parada que tinha partículas que se atraíam de uma forma, sabe? Que elas não ligavam pra matéria, elas se atraíam de qualquer forma, etc. E bababá. É a física romântica. E ela não entendeu agora, porra nenhuma. Ele não sabe nada. Se ele não tivesse sido mordido por aquela aranha, tava virgem até hoje, do jeito que tava. Com certeza. De onde saem tantos vilões? Os criadores do Homem-Aranha têm... Até hoje não é bem certo, porque cada um conta uma história. Cada vez que eles contam a história um pouco diferente, né? Mas, assim, o Stan Lee, na época, ele tinha um método de trabalhar que ele passava um roteiro, assim, bem simples pro ilustrador. O ilustrador fazia toda a história e aí depois ele ia criando diálogos em cima, né? E aí, nessa época, o Jack Kirby era o criador principal o ilustrador principal da Marvel, né, dos super-heróis, assim. E aí, o Stan Lee falou pra ele que ele queria o personagem do Homem-Aranha. E aí, o Jack Kirby criou um personagem que não era tão real, assim, né, no estilo do Capitão América, assim, né. E não era o que o Stan Lee queria. Aí ele chamou o Steve Ditko, que era o desenhista da área mais de terror, da Marvel, assim. E aí ele, o Ditko, que criou realmente toda a história, ele pegou o que o Kirby tinha criado já, né, e modificou completamente, assim, sabe? Só que a capa quem fez foi o Kirby, né? Então tem até hoje a briga aí de quem foi que criou, quem que é realmente responsável pelo visual do Homem-Aranha e tudo. Briga de egos pra mim. Foda-se, é, porra. Também. Pô, tá de personagem, vamos embora. É verdade, né? Foi estar fazendo sucesso. É, cara, depois de um tempo todo mundo vai estar morto, dane-se. Que hora que tá sendo curto e grosso hoje. O Steve, ele definiu esse Homem-Aranha que a gente conhece até hoje, né? Que é o franzino, o fraco e tudo mais. O Jack Kirby, ele não, ele já tinha feito outro estilo de Homem-Aranha que o Stan Lee não queria. Que era um estilo mais parrudo, mais forte. Ele não queria assim, ele queria uma coisa mais humana, que a gente tá acostumado hoje em dia. Uhum. Por isso que tem bastante essa briga aí. Eu ia falar que também coitado do outro. O cara só tá acostumado a desenhar super-herói, forte, bombado. O cara quer que escreva, eu faça mago agora? É difícil, né? Mas o que o Gil falou é verdade, né? Porque o Steve foi o que criou a ideia dos lançadores de teia, né? O sentido aranha, o uniforme com a máscara, né? Que foi que é um dos poucos heróis que tem uma máscara que cobre a cara inteira dele, assim, né? E cobre no 100% começo, do corpo. Ele era lutador de luta livre. Ele usava uma máscara de teia. O sentido aranha que deixa os biólogos malucos, né, cara? Puta que pariu. Fale mais sobre isso, Ariana. Fale mais sobre não, mas isso. Assim, tem uma teoria, né? Que as aranhas têm aquelas cerdas, né? E elas conseguem detectar alteração no campo magnético. Então elas conseguem detectar a presença de algum predador. Exato. Que tá chegando ali, né? Mas aí, esse é só meu que ela não vê o que vai acontecer, não. Ariana, esse é o meu ponto. O problema é que ele fazer o que ele faz, era pra ele ser peludo igual o Tony Ramos, malandro. É, não, sim. Mas que eu saiba, ele não sabe o que vai acontecer. Ele sabe que tem um perigo por perto, até onde eu saiba. O uniforme do Homem-Aranha é um daqueles uniformes que são mais marcantes assim mesmo, né? Que é um uniforme que você bate o olho e é bem, bem diferente, né? Isso que a gente falou dele é bem singular, assim, né? A coisa dele ter o uniforme que cobre 100% do corpo é uma coisa que acaba que qualquer um pode estar ali, independente do sexo, idade, né? Qualquer pessoa pode ser o Homem-Aranha. Então é o que cria essa identidade do leitor com o herói também, né? Pô, mas tem que ser uma mulher muito sem peito pra se passar pelo Homem-Aranha, cara. Não, mas tem, cara. Tem uns arcos que usa, né? As mulheres usam. Tem, eu uso a roupa do Homem-Aranha com os enchimentos, assim, pra não parecer que é mulher, mas tem sim. Eu lembrei daquelas roupas que o Dr. Ray vende, tá ligado? Aquelas paradas que você põe e aperta tudo. Tem uma outra coisa também do desenho aí dele, do uniforme, que ele tem aquelas teias, né? Assim, o uniforme dos personagens da Marvel geralmente eram mais simples, né? Só que como ele foi feito pelo Steve, que era de uma outra área, completamente diferente, não era dos super-heróis, ele fez bem mais complexo, né? Então você tem aquelas teias espalhadas no corpo dele, e os desenhistas todos querem morrer quando tem que fazer aquilo, porque dá muito não. Mais trabalho, né, cara? Não, aquilo realmente destaca bem, porque cria uma textura visual ali. Sim, sim. Diferencia muito dos outros super-heróis, que normalmente é ou é listras grossas de cor, que facilitam muito na hora de pintar, ou é chapado. Porque você percebe, a maioria dos heróis é, tipo, são áreas de outra cor. O Homem-Aranha tem essa textura, que é bem legal, mas coitado dos desenhos, coitado. Alguém que desenha sabe do trabalho que dá essa merda. E assim, embora desde o começo ele tenha, né, aquele padrão de teias ali assim, o que ficou definido como era o padrão, como esse desenho de teia ia ser realmente, foi feito só mais na frente pelo John Romita, o pai, né, ele que criou o padrão que até hoje é usado no uniforme. E tem outra curiosidade também, que eu lembrei agora, que o uniforme dele, na verdade, era preto e vermelho, não azul. Ah, verdade. O azul eles usavam na época pra dar um tom de luz no personagem, nos desenhos. Aí o pessoal começou a achar que era o tom do uniforme, né, aí pegou e depois, com o tempo, ele foi mudando. Tipo a mesma pegada do Hulk, né? Que no começo ele era cinza, aí deu erro lá na gráfica e eles mudou pra verde. É, pode crer. Qual que é aquela teia embaixo da axila dele? Aquelas duas teias que tem. Porra, então, aquilo nunca nunca foi nem muito explicado, né? Se ele usa aquilo pra planar ou alguma coisa. Nunca teve um... E com o tempo ele foi sumindo, né? Assim, tem histórias que ele já não tem nem teia nenhuma, né? Graças a Deus, né? Que é bem escroto aquela teia. Eu acho ridículo, cara. Eu acho que rasgava muito, tá ligado? Pra costurar era foda. Ele falou, vou tirar essa porra. Imagina se ele tiver com um CC e juntar mosca embaixo daquelas teias ali. Eu acho que eu entendi. Aquele negócio era pra pegar mosca mesmo, que era lanchinho de tarde. Ele ia pulando de prédio em prédio, tá, né? Semana nem se atrai. De onde saem tantos vilões? Bom, falar da história da origem do Homem-Aranha, é meio que todo mundo conhece mais ou menos a história, né, do Peter Parker, que é um nerd CDF aí, que ele é órfão, criado pelos tios, né, o tio Ben e a tia May, e ele é picado por uma aranha numa excursão do colégio, e aí ele tem os poderes aí dele, que é a força, a agilidade, né, como o Gil falou aí, o sentido da aranha, tudo. Mas tem uma diferença, assim, que na origem clássica dele, a aranha não é radiativa, né, é uma aranha normal, e o lugar onde ele estava tinha radiação, e aí essa radiação do lugar é que faz com que a toxina da aranha se integre ao DNA dele, mas a aranha era uma aranha normal. O resto da galera que tava aí depois de na... Poderia ser. Biologicamente falando, isso seria mais lógico que uma aranha radioativa te picar e fazer esse poder. Tá, que eu sei que não tem lógica nenhuma, mas vamos imaginar se desse. Uma HQ chama Ruínas, que mostra, tipo, a parte pessimista do mundo Marvel. Acontece isso daí, que ele começa a pegar câncer. Ou seja, mundo real... Naquela época era tudo com radioatividade, né? Tipo, todos os poderes você só consumia assim, tendo alguma coisa radioativa ali pra trazer poder pra você. É, isso é verdade. Não, mas assim, isso é do medo que as pessoas tinham, né? Da Guerra Fria, a ameaça atômica ali, né? Vai muito da... Os personagens são criados e o que a galera tem medo naquela época é o que dá origem. Pô, naquela época tudo era isso, né? Bomba atômica e etc, radiação. É, cara. O tanto de herói que nasceu aí de parada com radiação não tem. Pô, não tá no o gibi. Hulk. Até o Quarteto Fantástico, mais ou menos, né? Tem uma. Sim, radiação cósmica. Sim, sim. Radiação cósmica. O único que não é de radiação da Marvel assim é o X-Men, que teoricamente nasceu. Também é o melhor ali que é mais E o Capitão América, que tomou o Whey. Não, Capitão América comeu batata doce, virou monstro. Eu acho que quem comeu isso aí foi o Hulk, viu, cara? Virou monstro. Coisa, cara. Ué, gostoso pra caralho! Vem, monstro, pode vir comigo, monstro! Porra, que gostoso! Meu Deus! Aí, o nosso amigo Peter Parker, no começo aí, né, que o pessoal já falou, ele tenta ganhar dinheiro aí, usando esses talentos novos dele, no ramo de luta livre, né? E ele vai fazendo os uniformes dele, usando essas capacidades dele científicas, né, pra criar a teia, tudo isso aí, né? Ele consegue ganhar $100, aí graças a isso ele consegue fazer o primeiro uniforme dele, que anteriormente ele tipo, não usava aquele uniforme. Ele usava tipo, só uma roupa normal com aquela porcaria de meia calça que vocês falaram. Uma calça boca de sino. É verdade. Ele usa uma calça boca de sino. Bom, aí tem o dia fatídico, né, do que ele já tava famoso e tal, mas ele vê um policial perseguindo um criminoso, só que em vez de parar o criminoso ele não faz nada, né? E aí mais tarde ele volta pra casa e descobre que o tio foi assassinado, e depois ele descobre que foi o mesmo cara que ele deixou fugir que assassinou o tio, né, cara? Uhum. E aí a frasezinha lá do que o Caldana melhorou agora, né? Como que é, Caldana? Um grande poder de uma puta falta de sorte. Que porra! Mas é importante lembrar que essa frase que o... Que não foi bem dizer o tio Ben que falou pra ele na primeira revista, na Amazing Fantasy, ela aparece no final da página, assim, só como um recordatório, como se ele já tivesse ouvido falar, alguma coisa assim, sabe? Mas tem uma menção, assim, que foi o tio Ben que falou isso. Acho que com o tempo eles foram colocando isso pro lado do tio Ben, porque, pô, o cara morreu e não fez nada, é foda, né? Tem que deixar alguma coisa ali pra ser lembrado. E tem também uma divergência aí. Algumas revistinhas ele vai lá, pega esse cara que mata o tio Ben e dá um cacete foda, né? Dá uma surra fodida. Em outras revistinhas ele mata o cara. Então eu nunca soube se ele realmente mata o cara, ou se ele bate. Na primeira ele entrega pra polícia, né? Na primeira, na Maze Fantasy, ele entrega pra polícia. Ele desce pelas teias assim pros policiais e vai embora, chorando. É. Uhum. Tem umas que o cara morre, mas não pelo Homem-Aranha, assim, não diretamente, né? O cara acaba morrendo. Mas... O cara vai fugir e tropeça no cupcake que quebra pessoa. Na casca de batana. Na casca de banana. Casca de batana. E o Homem-Aranha, ele era bem... O Peter Parker, né? Não o Homem-Aranha. O Peter, ele é bem babaca no início dos quadrinhos. Tanto é que essa hora que o cara passa correndo por ele, o ladrão, ele fala bem assim que não vai se importar com mais ninguém, só com ele mesmo a partir de agora. Agora que ele já tá ganhando fama e tudo mais, ele tá cagando e andando pro pessoal. Olha, ele é bem babaca no início. Depois que ele vai ganhando essa forma aí. É. Essa parada do tio Ben é uma lição fodida, que é pra vida toda mesmo. Tanto que os caras usam isso aí pro resto da história dele nos quadrinhos, né, cara? Porque é quadrinho recente, aí os caras... Repete toda vez. Sempre olha no espelho, com grandes poderes e grandes responsabilidades, uma foto do T-Ben assim, volta de nuvens. Mas aí é uma parada que mudou ele realmente, né? Foi um trauma gigante que mudou a personalidade do cara. Você, às vezes, acontece coisas assim na sua vida e você tem aquela opção. Você muda, você finge que não viu e continua sendo idiota. Porque o cara se sente culpado, né? Aí ele meio que, mano, pra me redimir, eu vou tentar combater todo o mal que aconteceu com meu tio. É, também. No resto de tudo. Que ele poderia, né, ter evitado se ele tivesse parado o ladrão naquele dia. Só que ele preferiu deixar o cara passar e ser babaca e acabou dando no que deu. É, sim, essa é a origem do personagem, quase todo grande herói que faz. Ele deixa acontecer alguma coisa que vê os atos dele deu merda e ele muda a situação. Todo grande herói tem alguma perda, alguma coisa assim. Se não, tá fazendo pra quê? Divertimento? Menos o que quer, né? O que quer, não. Mas a história do que quer sai do herói clássico. Isso fica para outro cast. Não... Mas é mesmo, é bem isso que o Caldana falou. Eles têm sempre uma motivação assim, extrasocial, né? É uma parada muito comum, é sempre uma parada que, caraca, foi bizarro, traumatizou pra caramba. O pai do cara não morre de velhice, ele fala, meu Deus, meu pai morreu de velhice, agora vou virar um super-herói. Vou combater o tempo. Matar o Cronos. De onde saem tantos vilões? Os dois mais conhecidos do Homem-Aranha é o Duende Verde, que ferrou bastante com a vida dele, que é o Harry Osborn, que é o Norman Osborn, é o filho dele. Que teve um dos... Não, é o contrário. O Norman é o pai. Aí é. O Harry é o filho. Fala família Harry Osborn, filho. Né? Eles são tudo família. Malvados. É, tem o Ozzy. Aquele cabelo não é de Deus. O Ozzy Osborn, que é o que matou o Batman num show, né? Puta que pariu. E ele foi um dos vilões bem mais importantes, assim, porque teve uma história que aconteceu que ele mata a Gwen Stacy. Também tem o Rhino também, que é um cara fortão com roupa de rinoceronte, que no universo de Met ele usa tipo é um pouco diferente, ele usa tipo uma roupa robótica. Tem o Rei do Crime também. Tem o Duende Macabro, que é o filho do Norman, né? Uhum. Que é do Harry, Hanna. Que depois que o pai dele, ele morre, né? Que ele meio que tenta matar o Homem-Aranha, só que ele próprio se mata. Aí ele começa a culpar o Homem-Aranha por causa dessa morte e meio que começa a ficar meio louco. A gente vai chegar nos filmes lá e vai falar mais detalhadamente, mas, cara, aquele William Dafoe... Cara, não tem pra ninguém, cara. Puta que pariu, tá irmão. Tá na máscara, nele, não tem nem graça. Tá de máscara, cara. Tá de máscara. Tava de verde, caralho. Puta que pariu, cara. Cara de louco da porra, cara de maluco. Ele já tinha feito outros filmes, mas nossa, isso aí foi muito bizarro. Ele faz muito bem cara de maluco. Ele tem um talento. É, maravilhoso, ele é cara lindo. Lindo no inferno, só se for mesmo. Olha, ninguém tá falando que ele era bonito. Você começou com isso, Raul. Você e suas saras doidas é sua. Ninguém tá com preconceito aqui. Vai fundo. Não, cara. É feio pro caralho. Tem o Escorpião. Tem vários heróis do Homem-Aranha que ele é baseado meio que em animais, né? O Rhino, o Escorpião. Também tem o Electro. A maioria eu diria que é baseado em animais. Tem o Abutre também. Tem o Chacal. Aquele o lagarto, né? Isso, lagarto. Esse lagarto eu acho sensacional, cara. Porque ao mesmo tempo que o cara é um inimigo, o cara ajuda ele, né? O cara, enquanto doutor lá, o cara auxilia ele pra caramba. É muito foda a relação dele. Ele tem mais ou menos aquela situação que nem do Hulk, do Magic Monstro. Ele não tá no controle quando é um lagarto. Ele é só um bicho gigante que destrói a cidade. Ou os esgotos da cidade. Porque eu só vi ali esgoto, né? O que eu acho bizarro é que a hora que ele volta a ser o pesquisador lá e ele perde o braço de novo, né, cara? Eu não entendo uma coisa, cara. No mundo Marvel, no universo Marvel, onde tem robôs gigantes, sem ser maluco, o cara não pode botar um braço robótico ali, não? Mas não é a mesma coisa, né, cara? Uh-huh. Vai saber o que ele quer fazer. História. Vai saber o que ele quer fazer com esse braço aí e tal. Era o braço dominante, pelo visto. É. Tem um mistério que ele mexe com ilusões, né? Que eu acho que o pessoal quase não fala dele. Tem uns mais esquecidos também, como o Cabeça de Martelo, o Hydro-Man, que apareceu na série animada. Tem o Kraven, Homem-Areia também. O Homem-Areia. O Kraven. Tem um do HQ só o Chacal, que não tem filme nem nada. O próprio Rhino, né, cara? O Rhino era pra ser um vilão fudido, se explorassem melhor. Mas ele é tão bosta, cara. Puta que pariu. Ele é meio bobão, mesmo. Ele é meio bobão. Tão bom. É a premissa de um cara grande com força, né? O Hulk, ele é meio bobão, mas ele destrói o planeta se deixar. O Rhino não, só serve pra apanhar. É verdade. Paciência, né? Ele tá lutando contra o Homem-Aranha, não tá lutando contra o Hulk. Porra, tá querendo demais ali. Tem o Camaleão lá também, né? Que foi, na verdade, o primeiro inimigo, né? Nas histórias do Homem-Aranha. Olha aí, que maneiro. É, que ele, antes ele era só um espião, né? Que usava disfarce, mas depois ele entra em contato com o soro lá e ele pode mudar o rosto, né? Caraca, muda um pouco. Foda. Também tem o Halloween, que é tipo um cara que usa uma cabeça de abóbora. Ah, pode ser. É vilão pra caralho, né, daí, mano? Cara, tem o Eletro, né, cara? Que tem o Shocker. O Shocker é legal também. Famoso da animação dos anos 90, aquele cara de amarelo. Eu acho muito maneiro, cara, aquela roupa de meio rede, parece um bagulho de travesseiro, sei lá, o tecido dele. É nada, cara. Eu gostava da animação dos anos 90. Pô, era muito maneiro. E, pô, a gente tá esquecendo, tem o Venom, né, cara? O cara faz cena. Carne faz cena. Não falar do Venom, o pessoal vai chorar já. Nossa, cara. É o futuro, não é o clone dele, é o futuro, Discovery, né? O Venom tem uma coisa legal, cara, que ele começa como vilão assim mesmo, mas depois ele fez tanto sucesso, o Venom, a galera gostava tanto, que a Marvel começou a investir nele, né, cara? E ele virou meio que um anti-herói, que algumas vezes trabalha junto com o Homem-Aranha, né, cara? E criou até os quadrinhos do Venom, assim. Tem o primo pobre do Venom, que é o Carnificina. É o primo pobre mais louco, né? É maluco. Aquele cara psicopata. É maluco. Ele é um psicopata. Ele. Mas, cara, tem algumas artes do Venom em algumas revistinhas aí que eu vou te falar, é animal demais, cara. Se fizesse um filme com o cara daquele jeito, aquele brucutu gigante, tá ligado? Corcunda, assim, malandro, com aquela língua de 8 metros, puta, se fizesse um filme desse jeito, ia ficar animal, cara. Porque aquele filme, é isso. Fica lá. Aquele terceiro filme não existe. Preferia chamar o cara o Saturday Night Live pra fazer a porra do cara e fica uma merda mesmo. Mas é legal do Venom aí que na década de 80 resolveram mudar o uniforme do Homem-Aranha e colocaram um uniforme preto com a aranha branca, né? E a galera gostou pra caramba. E a hora que terminou aquela série, a galera queria que continuasse tendo, sabe? E aí eles criaram meio que todo o universo do Venom pra que surgisse um outro personagem aí. Se bem que durante o tempo o Homem-Aranha ainda usou, né? Você tá me falando, Ariera, desculpa te cortar. Você tá me falando que o Venom, um dos anti-heróis mais famosos da HQ, nasceu de uniforme? Ele é literalmente uma roupa ambulante, é isso que... Não. Essa foi a premissa dele. Dinheiro! Mas foi, cara. Pior que... É tudo dinheiro nesse mundo. É, não sei. Foi a série do Guerras Secretas, né? Que eles juntaram a galera, uns heróis, e mandaram pra outra dimensão. Nessa outra dimensão, o Homem-Aranha, ele vê uma máquina, é até meio bizarro, ele vê uma máquina lá, onde tem um tipo uma bolinha preta, assim, aí ele tá com o uniforme dele todo lascado, aí ele clica nessa máquina, e esse simbionte entra nele e vira a roupa negra. Aí ele começa a usar ela, que é o simbionte do Venom. Como eu digo, um gênio mais burro que eu conheço, o cara está no planeta diferente, vai numa máquina que não conhece e fala, vou botar isso na minha pele, não vai dar nada. Ele prometeu, cara. Eu também, eu ia falar isso, cara. Prometeu, cara. Puta merda. De onde saem tantos vilões? Mas assim, quando o Homem-Aranha volta a usar o uniforme clássico dele, a galera começou a mandar carta e pedir pra ele usar o negro, tanto que aí criaram uma história que a gata negra, ela aparece e dá esse uniforme negro pra ele, e aí ele começou a alternar, né? De dia ele usava o azul e vermelho e à noite ele usava o negro. Isso. Também teve uma época que ele usou essa roupa preta por causa da morte do Capitão América em luto também. É luto, pô. E assim, dos vilões do Homem-Aranha, é legal que os três principais aí, acho que a gente pode dizer, né? Que é o Octopus, o Duende Verde, o Venom, né? Que eles vão meio que se alternando, né? Assim, você vai tendo um entra em declínio ou morre e aí surge um outro grande vilão, assim, né? Tem o Sexteto Sinistro também, né? Que é formado pelo Dr. Octopus. É. Que ele é o cabeça. É verdade. O Abutre também acho que tá sempre, né? Que eles vão mudando um pouco, mas o Abutre, se não me engano, tá sempre também, né? O Mistério também. É o Abutre, o Mistério, o Dr. Octopus, o Duende Verde, Freya e falta um que eu não tô lembrando agora. E o Kraven, então o Sexteto Sinistro. Kraven, que tem uma história dele maravilhosa. A última caçada de Kraven. Ah, é muito foda essa história. Eu tenho ela aqui. Ia ser uma história do Batman. O roteirista, que eu não lembro o nome agora, ele foi na DC, ele ofereceu pra DC pra publicar com o Batman e o Coringa, só que aí os caras não quiseram. Aí depois disso ele foi na Marvel lá, os caras deixaram engavetado lá a ideia um bom tempo, aí depois eles retiraram e resolveram fazer com o Homem-Aranha. Aí pegaram o Kraven assim e fizeram com ele. É muito boa essa história, cara. Eu tenho ela aqui. Olha que legal, né? Comprou pela Salvete? Pela listinha lá? Não, eu tenho a primeira edição que saiu, a quinzenal, que são três revistas, três encadernadozinho. A primeira que saiu da Abril ainda, há muito tempo. Eu achei no sebo e comprei. Caraca. Não, ela é um formato um pouco maior. É um pouco maior ela. É o tamanho da Salvat, assim, mais ou menos, sabe o tamanho dela? Formato americano. Essa porra deve valer um dinheiro, hein, cara? Não, eu comprei por 15 conto, pô. Não, eu tô falando, você espera e vende pra gente que entende essa porra quando sumir, vai valer um dinheiro. Porque é uma história muito marcante. Essa história é uma história muito boa, senão. Mas a gente chegou na parte mais importante do Homem-Aranha. São as mulheres na vida dele. Exatamente. Por que a gente lê a droga da revista e vê os filmes? São as mulheres. Cara, e vamos falar a verdade, o Homem-Aranha, ele é o pegador sem grana, né, cara? Isso que é massa, velho. Ele tem lábia. Não, eu acho que ele só cata mulher por causa do Homem-Aranha, do uniforme. Não, sim, é, o uniforme. É. Ele sabe costurar. Mulher gosta disso, né? Saber se é prendado. É prendado. É pra casar. Que a lei já dizia, é pra casar. É. Vamos começar então falando da primeira e a mulher mais importante e imortal da Marvel, que é Tia May. Pedra! Caralho! A pedra do mundo dela, que o Homem-Aranha. Eu vou falar uma coisa que me irrita muito profundamente. O Homem-Aranha, mais velho, já casado, faz um acordo com o diabo da Marvel, Nefestos, pra voltar no tempo pra não deixar a Tia May morrer. Porque ela já tem 300 anos, deixa a mulher ir embora, caralho! É o amor, mas, assim, o amor. Mas uma coisa que a Tia May, principalmente lá no começo, ela é importante pra ele, né? Assim, como conselheira ali, aquela hora que ele tá querendo jogar tudo pra cima. Ela e ela é ninja, e ela é ninja, né? Porque ela pega umas paradas no ar, assim, monstra, mano. Ela só falta saber quem é o Batman, tá ligado? Ela é ninja, ela sabe de tudo, a mulher. Aí depois ela fica meio bosta. Mas ela sabe quem é o Batman, porra. É verdade, né? Ela só não fala. Eu acho ela muito importante naquela fase. Tipo, ele é adolescente, que as melhores histórias são, e ele jovem adulto ainda, que é a única família que ele tem. É, mas verdade. Depois que ele vai ficando muito mais velho, casa, coisas, eu acho que já ela vai pro canto. É. E, cara, a desculpa que a gente tinha antigamente pra ele não contar que ele é o Homem-Aranha, pra ela que ela tinha um coração fraco, coitada. Se ela soubesse que, coitado, o sobrinho dela tá se arriscando, ela ia morrer. Tem uma história na saga do clone lá. Eu li essa saga do clone, eu não gosto, mas eu vou falar um pouco dessa história. Ah, que muito ruim essa quando a tia clone. May. Muito confusa, cara, essa história, cara. Você se enrola todo nela. Quando a tia May tá pra morrer lá, que ela já teve o terceiro ataque cardíaco, se eu não me engano, ela tá pra morrer, ela revela pro Peter que sabia desde o começo que ele era o Homem-Aranha, cara. É até meio emocionante a cena lá, que ela. Nossa, eles vão cara. Num prédio lá em cima, lá, tá tendo uma exposição, eles ficam lá olhando a paisagem e ela fala pra ele que já sabia desde o começo. Ela só não queria revelar pra ele. Eu acho assim, que ela deve saber mesmo. Não é possível, cara. Não, não é ela é bem esperta, cara. Eu tô falando que o Peter Parker é o gênio mais burro que tem. Como é que ela não sabe? O garoto mora na casa dela, arruma o quarto dele. Ele não é tão mas bom. Mas olha, assim. Mas tem uma coisa. Adolescente ficar trancado no quarto, a gente pensaria em outra coisa. Não pode ficar trancado no quarto. Mas que pai não vai invadir o quarto do filho quando ele tá dormindo, quando falar. Ele sai? Aí você e outra, caralho. Ficar trancado no quarto é uma coisa. Ficar trancado no quarto 16 anos? É outra coisa. Caralho, velho. Nunca vi ela entrando no quarto dele. E sejamos justos. A Tia May sabia que não tava com uma menina lá em cima. Sabia. Então, trancado sozinho. Ah, boa, muito. Eu sabia, ele tava só na Playboy, porra. Vendo Playboy ali. Aquela coisa. Acho que a Tia May não sabia mesmo, não. Porque ela até tentou arrumar a Mary Jane pra ele depois, né? Vamos desencalhar esse sobrinho aí que só fica trancado dentro do quarto. É. E aí, cara... Eu não vou entrar nisso, eu tenho uma raiva muito grande da Tia May, como eles usam ela. Mas aí a gente teve, logo depois, assim, bem no comecinho ainda também, né, a Betty Brant, né, que foi a primeira namorada dele, lá, trabalhava no Clarim, lá, né, ela era secretária. Namorada, do... namorada não, né, era mais um caso romântico ali, ele olhava, uma peguete. Uma peguete. E ela era mais velha, né, cara, ele era adolescente, já começou ali, né, mais experiente. É o Stanley, cara, Stanley. Ai, caraca. Não, e aí depois veio a Gwen Stacy, né, que assim, talvez seja a mais importante, assim, né, da história do Homem-Aranha, pelo menos pros grandes fãs, né, os fãs de verdade gostam mais dela, né, cara. Foi a primeira namoradinha e foi uma personagem que morreu e não voltou, só foi voltar, entre aspas, voltou com o clone, voltou tudo, mas bem mais pra frente, mas mesmo assim a maioria das vezes foi, ela tá morta, que daí eu acho que foi um outro grande... Cara, paulada na vida do Peter Parker, né? Morreu o tio, né? Morre a primeira namorada, ele atrai morte em volta dele. É verdade. Cara, e tinha todo o lance lá do pai dela que tinha morrido, e ela botava a culpa no Homem-Aranha, e aí ele ficava naquele dilema lá, é massa, cara. É bom, cara. Tem uma mulher também que ela é velha, zoada pra caralho, mas eu acho muito foda. Aquela mulher... A Madame Teia? Isso, essa mulher aí, cara. Ela tinha na animação, que passava na Globo lá, passou uns episódios com ela, eu achei do caralho. Caralho, mano. Dos anos 90, ela leva o Peter Parker numa realidade alternativa pra lutar contra vários aranhas de vários tempos. Isso. E pra juntar vários heróis pra lutar em outra guerra. Sempre quando eu era criança, eu desconfiava que a Tia May disparçada de Madame T ali, cara. Parece, cara. Cabelão branco. Sempre achei tal. Isso. Parece! Mas é muito bom. É muito bom que ela fica num trono bizarro, né, cara? E lá atrás tem umas teias, assim, é muito foda. Sempre mano. Uma viela. Sempre uma viela, só tá escondida. Mulher-Aranha mais velha ali, a verdade é essa, Madame Teia. Olha aí. Uma revelação. É verdade. Tem a gostosa da Felicia Hard também, né? Pô, puta, bem legal. O top agora. Como o Ariera tem a chitar, eu tenho essa Felícia no meu coração. Feliz. Pô, galera, muito. Anos 90, fez muita felicidade do garoto Caldana ali. Aquela menina, assim, meu Deus do céu. Caraca. Uma das mulheres mais gostosas com cabelo branco. Né? É, mas também cara. Era uma que combinava bem com, teoricamente, o Homem-Aranha e não o Peter Parker, porque era alguém que podia se defender e lutar o crime com ele. Era alguém que não ia morrer facilmente. Fazer uma dupla. Que ou então ia matar ele na cama, né? Porque puta que pariu, desenhar dessa mina aí tá de brincadeira, velho. A musculatura que ela tinha. Nossa senhora, joga no Google aí, galera, pra ver o desenho da criança. Então, e vou falar a verdade, o Homem-Aranha só continuou com a Mary Jane porque ela era ruiva, né? Porque se não fosse isso, já era. A Mary é meio safadona também. Ela é meio safadona. É. Ela que tentava dar uns pegs no Peter Parker, mas como a Gwen Stacy tinha acabado de morrer, ela meio que ficava tipo com o pé pra trás. É. Tipo Curupira com o pé pra trás? Já era ruim, mané, cara. Então, caralho, meu dinheiro, Curupira, velho. E a Mary Jane acho que foi a única, né, que chegou a casar com o Peter Parker mesmo, levar ele pro altar e tudo mais. Foi. Ah, mas tudo deu, deu tudo em burros d'água quando ele fez acordo com o demônio, tudo voltou no tempo e tudo isso, mas... É porque os fãs não gostam de ver ele casado, cara, com a Mary Jane. O Homem-Aranha não pode ser feliz. Vem os poderes pra ele, ver uma carga de azar, fala assim, você nunca vai ser feliz, seu verdade. É isso. E a culpa é dos fãs, ó. É. Os fãs que não querem. Olha, o Venom pode ser feliz. O Venom vira herói. O Venom tá tipo, o Homem-Aranha que é herói. Se ferra, não. Não vai, você vai ficar preso com a sua tia aqui, não morre, seu filho da puta. Mas tem uma curiosidade aí do casamento, que foi em 87, né, cara? E eles fizeram uma campanha publicitária, saiu a notícia de que teria o casamento do Homem-Aranha no New York Times, cara. E eles fizeram a cerimônia numa partida de beisebol, que o Stan Lee fez o casamento. Tinha uma modelo lá e um ator vestido de Homem-Aranha. Tinha a galera lá vestida de Hulk, de Capitão América, Duende Verde e tal, cara. Foi muito massa. Eu vi o vídeo, vou deixar aqui o link, cara. É muito legal. E saiu na TV. Foi anunciado na TV americana toda o casamento do Homem-Aranha. E você se pergunta por que a Marvel quebrou mais tarde, tem que vender um monte de coisa. Pelo menos não separou, né, cara? Não fez igual o Ronaldo, casou lá no Chantilly, lá gastou dinheiro pra caralho, no outro dia falou, cansei. Caralho. Essa gente tem muito dinheiro, gasta à toa. Imagina o Homem-Aranha. No outro dia, o Homem-Aranha encontrado no motel com três travestis. Que bizarro. Sem isso, não. Se eu fosse ele, eu tirava foto. Vendia tudo pro Jonas Jameson lá e ficava milionário. De onde saem tantos vilões? A gente chega aqui então na parte das HQs, né, cara? As histórias em quadrinho aí. E Homem-Aranha já viveu tudo quanto é aventura que nem puder imaginar, né, cara? Só falta entrar no Vietnã lá com a metralhadora. E de todas as paradas monstruosas que tem nas revistinhas do Homem-Aranha, tem uma que eu acho sensacional e que trouxeram pra animação que passava na Globo dos anos 90. Que é ele ficar pensando enquanto ele tá lutando, cara. Mas não pensando, às vezes, na luta. Às vezes ele tá lutando lá e pensando nos bagulho nada a ver, cara. Putz, eu esqueci de comprar papel higiênico, sei lá. Eu acho isso muito foda, cara. Essa característica dele é animal. É verdade, naquela animação dos anos 90, né, cara? Mas esse era um dos grandes charmes do Homem-Aranha. Que ele, tipo, ele tem problemas e ele fica falando toda hora. Além de brincar, ele fica toda hora na cabeça dele. Ele é meio autista, talvez. Essas piadas que ele faz nos quadrinhos, ele mesmo viu que isso era bom pra ele, porque às vezes ele tava lutando lá com algum vilão, aí isso tirava a atenção do vilão, o vilão começava a prestar atenção nele, ele soltando essas piadinhas zoando o vilão, aí era uma vantagem que ele tinha em cima do vilão, que ele usava bastante. O que eu já vi também foi que ele faz tudo virar comédia pra ele não ter que enfrentar o medo da situação tão a seriedade, né, porque o garoto é um moleque ainda, mas ele usa muito isso pra provocar também, né, cara. o Rino, que é meio, sim, babaca, ele usa isso aí direto pra provocar o Rino, ficar fazendo piada, o Rino fica é puto, vai lá e se fode. É burro, é burro. Então, ele podia ser um burro, né? É burro. Uma revista que é legal, que é o A Morte Virá, que é o que a gente comentou lá da Gwen, né? É a história onde o pai dela, que é o George Stacy, morre, né? Tem uma luta do Homem-Aranha com o Dr. Octopus, e ele acaba, por acidente aí, o pai dela morre, e aí no final ele revela, né, pro Parker que ele conhecia, a identidade do Homem-Aranha, né? Ele sabia que era ele e pede pra que ele cuide da Gwen, né? Só que aí logo depois ela bota a culpa no Homem-Aranha e aí que começa toda aquela história dele gostar dela, querer cuidar dela, mas ela ser contra o Homem-Aranha aí. Pra mim, uma que eu mais gosto, nem chega a estar na cronologia do Homem-Aranha assim, não interfere em nada, que é o garoto que colecionava o Homem-Aranha. Puta, esse é muito bom. É uma história muito foda. É triste um pouco essa história. É muito, nossa, cara, é muito, é triste e é bonito pra caralho, foda. É muito foda, cara, muito foda. E eles até na animação dos anos 90, eles tentaram retratar, tem um episódio lá que é com uma menininha, mas não chega a ter o mesmo impacto que tem no HQ, mas é bem legal, cara, essa história, é a que eu prefiro aí dele aí. Pô, mas é o que? É aquelas HQ... É um garoto que ele é muito fã do Homem-Aranha, ele coleciona bastante coisas do Homem-Aranha, é um fanboy do Homem-Aranha, aí só que o Homem-Aranha um dia aparece pra visitar ele. Ele pega lá, tem umas aventurinhas com o Homem-Aranha, e ele pede pra saber quem é o Peter Parker, né? Quem é o Homem-Aranha, né? Quem tá embaixo da roupa ali, que ele é muito fã. Aí o Homem-Aranha fica meio assim de falar pra ele e tal, até que ele lê um jornal, eu não sei se eu dou spoiler da história, da história. Vamos lá. É só de quando? Então não, foi, é de 60, pode... 70, né, cara? Ah, não, foi ontem que passou. Ninguém sabe o que existe. Aí o Homem-Aranha tá lá, aí ele entra lá pra visitar o moleque, que é numa clínica, né, de pessoas que têm câncer. Aí ele vai e revela pro garoto quem é o Homem-Aranha, por causa que o moleque vai ter câncer e também não vai contar pra ninguém, né? Porque o moleque vai morrer. É uma história muito triste, cara. Eu falando assim, acho que não vai ter o mesmo impacto. Mas ele é bem triste, vale a pena ler, mano. Que cara, estamos notando um padrão. Estamos notando um padrão. A pessoa que descobre a identidade do Homem-Aranha morre. Será que são os vilões? Será que é o câncer ou será que é outra coisa? Você decide. Não, cara, mas assim, e é legal que você vai acompanhando meio que através das notícias que o menino vai mostrando, você acompanha um pouco da origem e da vida do Homem-Aranha até ali, né, cara? É muito legal, né? É muito foda, cara. Uma história que eu gosto bastante é a morte de Jean DeWolf, que, assim, a história conta que o Jean DeWolf, que ele era um policial, que meio que trabalhava com o Homem-Aranha, né, porque ele ajudava um outro, e um assassino, que é o Devorador de Pecados, mata ele. E aí também tem nessa história, até parece o Demolidor também, que tem um juiz que era o mentor do Demolidor, chama Juiz Rosenthal, que era tipo, que também foi morto pelo mesmo vilão. Ali. E que, aí que acontece? Aí meio que o Homem-Aranha tem esse senso de vingança, né? De que tentar matar. Aí acontece várias coisas, que ele vai tentando descobrir quem que é o Devorador de Pecados. Aí no final ele descobre que é o policial Stan Carter, que ele era meio que tipo ele era tipo um amigo do The Wolf, que ele também ajudava um pouco. Aí ele também descobre que ele, se o Devorador de Pecados, ia tentar matar o Jonah Jameson. Aí ele meio que fica puto pra caralho, porque ele confiava no Carter. E meio que tipo, ele começa a espancar o Carter pra caralho. Tipo, aí o Demolidor meio que separa ele. Tipo, mano, você tem que deixar a justiça, né, resolver isso daí. É que acontece, como a justiça é cega, né? E o Demolidor também. Que piada. Eu vi essa piada vindo no busão, cara. Eu vi. Alguém tinha que fazer, mano. A verdade é essa. É engraçado que na hora que ele tá espancando, ele tipo assim, todo mundo, na hora que ele vai em julgamento, todo mundo meio que vai querer matar o Carter, né? Só que ele... E aí, tipo, o Aranha tá nem aí. Ele vai, foda-se, deixa o Carter morrer, né? Que ele merece isso. Aí na hora que o Demolidor chama ele pelo nome, né, o Peter, aí meio que tipo de ficar meio assim e vai lá ajudar. Olha aí. Aí o que acontece? O Carter, ele é, dizem, a SHIELD alega que o Carter, ele era tipo cobaia de experimento uma droga, por isso que ele era daquele jeito. É meio que ele era sentado. Aí o Demolidor fala, ah, não adianta, cara. Esse é o problema da justiça. É bem legal essa história. É, eu recomendo bastante. Foda. Foda, cara. Tem, a gente comentou ali da Gwen, né? Tem a história da morte dela é massa também, né, cara? Porque quando ela saiu, né? O título da história só aparece na última página, né, cara? Pra não dar spoiler também. Né? Você compra a revista, a história chama A Noite em Gwen Stacy Morreu. Cara, ia ser foda a capa, né? Ah, cara. A capa já dá spoiler. Quem escolheu um título, porra? Escolhe outro título, cara. Não, mas assim, essa história é legal, cara, porque o Homem-Aranha, ele fica muito transtornado, né, cara? Não parece ele, assim, cara. Ele, porra, ele fica insano, assim, cara. É muito foda isso, sabe? Ele parece outra pessoa, assim, cara, a hora que ele vai lutar com o Duende Verde, cara. É foda. Por que será, né? Talvez seja a namorada dele acabou de morrer. Eu achei que se ele tivesse normal, eu achava que ia ser uma coisa muito estranha. Talvez, né? Tá gritando Fitch Bang. Tem outra história aqui também, que nem pela história em si, mas eu nas garras do Duende, que foi parar no julgamento, né, cara? Porque na história, o Harry Osborn, ele tomou uns comprimidos lá e descobriu que era LSD. E tem um órgão de censura americano que tinha a lei que proibia que as pessoas sob efeito de qualquer tipo de droga aparecessem nas revistas em quadrinhos, né? E aí, então, eles teriam que ou mudar toda a história ou não publicar, cara. E a Marvel foi pra um tribunal pra conseguir publicar, e aí eles começaram a mudar esse código, né? Também é bem legal isso aí, também, essa história. É, essas coisas que abriram um caminho pra ter aquelas revistas mais adultas. Foi tudo isso, tirar essa galera de censura absurda. Exatamente. De onde saem tantos vilões? A gente tem aí também crossovers, né? Do Homem-Aranha, que são vários. Eu puxo um aqui que é de 1975, que é o Homem-Aranha contra o Super-Homem, mano. What the fuck? Tá certo. Não, mano, não. Ele não é contra, é junto, né? Acho que eles são parceiros nesse aí, não? Eles são parceiros, não são. Porque o Lex Luthor e o Octopus, eles sequestram a Mary Jane e a Lois Lane. E aí o Super-Homem e o Homem-Aranha, eles se juntam pra contra o Lex Luthor e o Octopus. A verdade foi que o Homem-Aranha ficou sentado, o Super-Homem fez todo o trabalho. Não, os crossovers, tanto com o Batman também, eles sempre lutam juntos contra os vilões, assim. Eles não lutam contra um o outro, não. É legal que são personagens de dois universos distintos, né, cara? Que é Marvel e o outro é DC. E a galera sempre quer, né? Os fãs sempre adoram esse mix aí e tal. Mais ou menos. Tem uns fãs que são meio chiitas, que ou é DC ou é Marvel, não mistura os dois. Isso aí não é fã, isso é babaca, é outro nome. Então, mas existe tanto babaca no mundo, Febrini. Se eu for Marieiro é babaca. E é amigo seu. Filha da puta. Consegui. Ai, caralho. Ele tá quieto. Caralho. Não, mas esse crossover aí é legal, cara, porque ele mistura bem, e até é um dos crossovers que é considerado mais bem sucedidos na história, assim, que a galera gostou muito, porque ele conseguiu medir bem aquela coisa do Homem-Aranha ser brincalhão e tal, e o Super-Homem ser todo sério, né, aquela coisa dele, aquela postura, assim, não brincar e tal, e eles conseguem jogar com isso, cara, ficou muito legal. No do Homem-Aranha. É legal e divertido, e o Super-Homem é um chato, é isso que você tá falando pra mim? No do Homem-Aranha e o Batman, então, essa diferença deve ficar grotesca, né, cara? Porque puta que pariu. Batman não gosta de piada, né? Como é que o Batman não bateu no Homem-Aranha? Eu me pergunto isso. Como é que o Batman foi parar no Homem-Aranha? Mas só um pouquinho antes do Batman, porque assim, esse que o Fabrício falou aí, que é o maior combate de todos os tempos, né? Ele foi editado pela Marvel. E aí, em 81, fizeram de novo Superman e o Homem-Aranha, editado pela DC. E aí os vilões eram o Doutor Destino e o Parasita. E nesse tinha participação do Hulk e da Mulher Maravilha também, cara. E uma outra coisa legal é que, assim, como o Super-Homem e o Homem-Aranha são jornalistas, né? O Peter Parker vai vai vender as fotos dele no Planeta Diário, e o Kent, o Clark Kent, vai trabalhar no Clarim, cara. É muito legal. Eles trocam de lugar, cara, de trabalho. É massa, massa. E tem um crossover que aconteceu nos anos 90, que era pra aquela Marvel vs DC. Ah, esse aí é com o Superboy, né? Cara, que era pra ser tudo, pra ser foda esse crossover, que era vários, né? Vários personagens e tal. Que quem decidia era o em voto, o pessoal, que é os fãs que decidia. Era pra ser tudo foda, mas, mano, foi uma bosta porque depois criaram o universo Amalgama, que é uma porcaria pior que o crossover. Então, criaram o Spider-Boy, né? Nossa, Spider-Boy, tomar no cu, velho. Ele respondia no final, se eu não me engano, né? Superboy com Homem-Aranha. O verso dele era o Superboy contra o Homem-Aranha. Que da hora que nessa época não era o Peter Parker que tava com o Homem-Aranha, e sim um Ben O'Reilly. Aí o Homem-Aranha consegue vencer o Superboy. Mas só venceu porque foi por voto. Do mesmo jeito que o Wolverine, ele ganhou do Lobo nessa mesma série. O Batman, ele perde pro Capitão América, se eu não me engano. Você quer o quê, cara? O verdadeiro poder dos super-heróis é popularidade. É verdade. Isso é o que vale. Se o cara não for popular, ele vai morrer, vai cancelar. É assim a vida. Coisa triste. Ó, aí teve também no final dos anos 90 dois crossovers aí com o Batman, que é o Mentes Insanas e o Batman Spider-Man. No Mentes Insanas, né? Os vilões são o Coringa e o Carnificina. Então você imagina que merda que dá, né, cara? Título já diz tudo, né? Mentes Insanas. E é legal que, assim, ele foca nessa loucura dos vilões aí e também nos traumas do Batman e do Peter Parker por causa da perda dos familiares, né, cara? Então é bem legal também. E aí, no ano seguinte, eles fizeram o Batman e Spider-Man juntos, só que aí, outro tipo de vilões, né? Que aí é o Ra's al Ghul e o Rei do Crime, né? Então, que são grandes estrategistas que trabalham em organizações e tal. Então, totalmente diferente o foco, assim, mas é bem legal também o crossover. De onde saem tantos vilões? Vamos começar falando aqui dos filmes na trilogia Tobey Maguire, né? Que é a melhor trilogia da história do sacanagem. Nossa, cara, sacanagem mesmo. O primeiro filme, né? É sensacional, cara. Eu acho muito foda, eu gosto até hoje, tá ligado? É legal, legal sim. Eu acho que muito foda. O segundo é melhor, hein, cara? O não, segundo o também. Filme primeiro, mas acho que o primeiro é melhor. O primeiro chegou numa época que não tinha muito filme, né, cara? Não tinha esse estouro de filme aí e tal, de super-heróis e pai. E aí quando a gente viu, ficamos malucos, né, cara? Não, a importância dele pro filme de super-herói é absurda. Se não existisse o Homem-Aranha, não ia ter. Ia demorar muito pra fazer alguma coisa. Porque ele foi o primeiro que foi de super-herói mesmo, com aquela roupa colada, colorida, não sei o quê. E fez dinheiro. Porra, e os efeitos, né, cara? Pô, no meio da cidade, o grateia, puta, era do caralho. Vocês estão esquecendo do Homem-Aranha dos anos 70, pô. Não. Fala isso. Estão esquecendo o melhor filme, que é o Homem-Aranha com metralhadora, robô gigante japonês. Esse é o melhor filme do Homem-Aranha. É tipo aquele desenho que passava aí também na Globo, que era 3D, né? O Homem-Aranha tinha a cabeça de um boneco de Olinda. Eu sei, cara. Mas ele não era ruim, não. Esse desenho de 3D não era tão ruim assim, não. A gente tem esse primeiro, que é contra o Duende Verde, né? E aí tem... William Defoe, cara. Na verdade, William Defoe sem a máscara é Duende Verde, quando ele bota a máscara é um robô qualquer verde. O verdadeiro Duende Verde quando ele tá sem a máscara ali. Parece um inimigo do Jaspion, esse Duende Verde aí. Boa, é verdade. Não sei se vocês viram, mas tem uma versão do Duende Verde que eles iam usar no filme, no primeiro filme, só que eles não usaram. Eu preferia que tivessem usado. Não usaram porque ia ficar muito aterrorizante pras crianças, elas iam ter medo do Duende Verde. Foda-se as crianças crescer, caralho. Cara, mas muito o Duende através do medo. Com aquela cara de louco dele, não precisava pôr máscara. Pintava, sabe? Tipo do quadrinho, ele tem aquele rosto, né, pintado. E tal. Pintava a cara dele, cara, ia ficar do caralho, mas ficou boa aquela armadura lá, ficou bom também, não ficou ruim não. Não, a armadura ficou legal, não tem lógico o capacete. Primeiro, que aquela armadura inicial não tinha aquele capacete. Dois, de onde ele arranjou aquela merda do nada? Cara, eu ando de moto com a viseira aberta, entra tanto mosquito no meu olho que eu tô vendo o dia de eu ficar cego. Aquele cara fica voando naquela porra, aquele skate voador, sem nada pra tapar o rosto. Não. Cara, skate voador é no terceiro, no primeiro é no planador. Planador. É verdade. E aí, no que a gente ia falar, né, que os filmes são baseados na fase Ultimate aí, o que fica mais claro é que o Homem-Aranha conhece a Mary Jane desde sempre, né? Ele não é apresentado pela tia May lá e a amiga dela, né? E outra então coisa, é já na origem nova. Ô, Mary Jane sem graça da porra essa do Tobey Maguire. Nossa senhora. Sem sal. Peraí. Sem sal. Peraí. Sequestrado. Peraí. Eu vou lembrar uma coisa. A cena no segundo filme, que ela tá amarrada, com a blusinha molhada, assim, meu amigo. Gente, pelo amor de Deus. Ela continua sendo sensual, mas nós somos homens. Nós vimos um peitinho, a gente reagiu, cara. Peitinho não, peitinho não. Ela não tem peito grande, cara. Ela não tem peito grande ali, não faz. Cara, essa Mary Jane aí do Tobey Maguire é a Bela do Crepúsculo lá, mano. Só que ela é ruiva. Sem sal nenhum, cara. Mesma cara de cu, nossa, enche o saco, puta que pariu, fala, meu, não, ela assim, só serve pra ser sequestrada, porra. Não, eu acho que ela é sem sal. Não, ela é sem sal, mas ela é ruiva, e toda ruiva não é sem graça, mas ela é sem sal. Ela acabou com a moral das ruivas. Eu te entendo. Não, você tem que entender que ela não é ruiva de verdade, pintaram aquela linha de cabelo. Essa Mary Jane aí, ela é uma mistura, né, da Gwen Stacy também, né? Eles colocaram as duas personagens em uma só. Isso é verdade, não acabou namorando certo, ficou sem nada. Kristen Dust, ela tem um dentinho meio separado, ficou meio estranho. Não, a gente é maior que a boca dela. A gente tem o segundo filme aí, né? Que é com o Dr. Octopus. Que outro filme também que eu achei sensacional. Quando eu vi no cinema, aquela cena deles lutando assim no trem, metrô, né, cara? Do lado, só que eles lutando do lado de fora, assim. Esse filme grudado, não é muito comparação pra mim. É o meu melhor pra mim, todo filme do Homem-Aranha. Cena de luta, aquela foi a melhor, cara. Tá muito boa. É, muito foda mesmo. Mesmo eu não gostando muito do Tobey Maguire como Homem-Aranha, eu sei lá, eu não gosto nem como Peter Parker, nem como Aranha, mas a luta ficou muito irada ali. Só eu acho isso dele, só eu que não gosto do Tobey Maguire, por esse silêncio. Não, eu acho ele bem sem graça, assim, ele é bem, bem fraquinho. E da hora que esse filme, ele ganhou um Oscar de melhor efeito especial. Não sabia. Camille é o melhor filme. Esse é legal mesmo. De todos? Gosto muito. De todos, até desse último que saiu agora. Eu acho, cara, que... A trilogia inicial tem melhores vilões, só que os remakes, o Homem-Aranha e a namorada dele, são bem mais interessantes, viu? Ficou meio metade, assim. E sem contar que no filme do Homem-Aranha, nos filmes do Homem-Aranha, ele mata os vilões. Né? Ele virou um assassino em série. Ele matou o Dr. Octopus, matou o Duende Verde. Ah, matou mais ou menos o Octopus. Vai, o cara que se matou, pô. Os dois se mataram ali, mas ele tava junto, foi culpa do Homem-Aranha. Caralho. O Caldana é o editor lá do jornal, cara. Eles descobriram, ó. Os dois vilões descobriram a identidade do Homem-Aranha. O que aconteceu logo depois? Eles morreram. A maldição, né? Olha, veja o que aconteceu. O Harry Osborn, naquela merda de terceiro filme, que é um lixo, descobre a identidade do Homem-Aranha, que acontece com ele, ele morre. Ali naquele terceiro filme deveria ter morrido até o Homem-Aranha mesmo, cara. Ele nunca existiu, cara. De onde saem tantos vilões? Chegamos aqui no terceiro filme, que eu vou ter que puxar, essa um carrinho de merda, que é o Homem-Aranha 3, né? De tudo pode acontecer, cara. De tudo pode acontecer. O maior arrependimento da minha vida. Vocês querem falar alguma coisa? Nossa, só assisti esse filme uma vez no cinema, cara. Eu quero falar, assim, ó. O grande problema desse filme, além de todos os problemas de produção e tal, foi que eles tentaram botar muitos vilões juntos. Num filme só, e tentar fazer uma relação, pesar a relação da Mary Jane com o Peter Parker, que nenhum dos dois era forte ali. A gente não tá interessado neles, ele tá interessado em ver a animação pulando de um lado pro outro, brigando com outros caras. E cara, aquela porra daquele Osborn lá, aquele Osborn filho, caralho, que insiste nesse cara, esse cara é um cu, velho. Esse cara não tem nada a ver, mano. O Franco, ele é muito mala, cara, ele é muito ruim, puta que pariu. Nossa, cara, e no filme caga tudo, o cara põe aquela armadura, aquela porra, aquele skate, quem é esse cara? Cara, eu nunca vi esse cara no gibi, mano, com essa roupa de skate. Cara, no terceiro filme eles jogaram tudo. Jogaram até a Gwen Stacy. Tem ela no terceiro filme. Tem tudo. A Mary Jane vai morrer agora. Eu queria que a Mary Jane tivesse morrido. Isso é muito mais interessante. Imagina a Mary Jane morrendo e ele ficou com a Gwen Stacy. Eu tô falando que aquela Gwen Stacy do terceiro filme tem muito mais cara de Mary Jane que a Mary Jane de verdade do filme. Faz sentido. A gente não pode passar desse filme sem falar daquela bosta, daquele Venom, aquela boquinha de sapo, né, cara? Puta pra que pariu. Nem é Venom, cara. Aquela boquinha de sapo com dentinho, meu irmão. Ai, caralho. Não, sabe o que é o pior? O pior é que você fica o filme todo esperando o Venom pra ver se salva. E o Venom fica aparecendo só nas sombras ali no beco. Só nas sombras, assim. Você não vê ele completamente. Só vê ele no final, aquela bosta lá, cara. Lutando. Cara, não tem nenhuma luta decente do Venom contra o Homem-Aranha. A luta é 2 minutos, ele pega um bando de cano, bota e volta dentro e fica batendo. Faz blue and group ali, ó. Não, e essa parada que o Gil falou é verdade. quando não mostra o Venom, mostra a porra da simbionte se mexendo, né? E é muito louco. Um efeito animal, aquela porra andando. Você fala, caralho, cadê esse cara que não vem? Quando vem, você fala... O Homem-Aranha oh também. My God. O Homem-Aranha também é da hora, tipo, o efeito. É, é o efeito é legal. Eu gostei do ator também. Agora, eu quero ver quem que vai falar da dancinha aí. Não existiu aquilo nunca aconteceu, Ariana, você está mentindo. Próximo! Assim, o terceiro filme, assim, ele tem um trecho dele que é ruim, que é o trecho que vai dos 25 segundos às 2 horas e 15. O resto é bom. É, o crédito final é animante, cara. Aquela música vai tendo... Eu fiquei triste quando eu vi como era ainda tava vivo no final do filme. O filme deveria ter explodido a cidade toda, assim, ó. Tipo, do saco, cara. Ai, caralho. Me arrependi de ver na pré-estreia, cara, esse filme. Me arrependi mesmo. O Homem-Areia devia transformar aquela porra lá em Tatooine, né? Não, o Homem-Areia, ele chora, cara, no final do filme. Ele chora e vai embora voando no céu. Tipo, pelo menos ele não morre. Pelo menos ele não morre. O cara começa a chorar. Ele vai embora voando. Eu não gostei também, outra coisa que eu lembrei, que eles ligaram o Homem-Areia com a morte do Tio Ben. Eu não gosto quando eles pegam um vilão e tentam falar que a origem dele veio ali também pelo Tio Ben, que ele matou o Tio Ben, roubou o carro do Tio Ben e foi preso. É, sem ideia. Fala assim, pô, o Homem-Areia não tem nenhuma ligação com o Peter Parker, porque todos os vilões da cidade têm uma ligação com o Homem-Areia. A origem dele, assim. O Homem-Areia apareceu e começou a aparecer vilão. De onde saem tantos vilões? Então, agora vamos falar dos reboots do Homem-Aranha. O primeiro filme é o Amazing Spider-Man, que é o espetacular Homem-Aranha, que eu tinha esquecido agora. Que eu, particularmente, Rafael Caldana, não falando com a opinião da ACC, que é um assunto muito... Eu gosto mais dos novos filmes. Em termos de roteiro e de história, eu acho eles mais fortes. A parte do vilão... Dos vilões, no caso, um e do dois, ficou meio quebrado, que perde um pouco. Mas eu gosto. Cara, eu acho que o efeito do Homem-Aranha tá com muito mais cara de Homem-Aranha. Eu falo uma movimentação dele. Eu gostei bastante desse novo uniforme, cara. Ficou tipo... É isso que eu ia falar. Cara, ficou muito maneiro esse uniforme. Não, deixa eu perguntar, você gosta do uniforme do primeiro filme que você tá falando? Não, tô falando do reboot. É, do reboot. Então, do espetacular tem Homem-Aranha. Dois uniformes, né, no reboot. Ah, do primeiro, tá certo. Do primeiro. Eu achei que mais interessante, porque até levando certo ponto, parece que ele fez aquilo. Porque no, nos primeiros filmes, é impossível o garoto daquela idade fazer aquele uniforme ali, caralho. Cara, também gostei do ator, ficou da hora também, o ator ficou... Ficou mais zoeiro, bem mais zoeiro que o Tom Maguire. Ele faz piada, cara. O outro Homem-Aranha não fazia piada. Eu achei isso uma coisa muito boa. Cara, ele bate um kickflipper, cara, na rampa. Skate, mano. Você tem que entender que ele é um novo tipo de nerd, um novo tipo de geek. Não é um garoto que vai mandar um poema gravado sobre... prótons e neutros pra namorada dele. É um cara normal que gosta. Sabe o que eu não gostei nesse primeiro filme? Vocês já assistiram o filme do Super Mario? Filme do Super Mario? Já. Infelizmente, pega aqueles inimigos do Super Mario, as lagartixas, que eu esqueci o nome, e joga no filme do Homem-Aranha. É o lagarto, cara. O lagarto do Homem-Aranha é o mesmo do Super Mario, cara. Puta, pior parece, né? É verdade. O grande problema desse filme foi o vilão, cara. O vilão foi muito mal trabalhado. Ai, cara, tô cara, é verdade. Que é um vilão maneiro no HQ, né? Não, é. O problema é que ele pegou um vilão muito complexo, que é aquele de Magic Monstro e tal, ligado ao Peter Parker. E pegou uma história complexa, que botou a história dos pais, aquele drama todo, e tentou botar em 2 horas de filme. Não tinha como, cara. Não, mas eu acho assim, como eles já tinham usado os principais vilões, né, na trilogia lá do Tobey Maguire, e agora, cara, eles, pô, queriam fazer sem usar esses vilões, né, pra cortar, pra galera esquecer mesmo, né? E acabou pegando os vilões que ficava mais difícil de trabalhar até, né? Concordo. Só antes de acabar o primeiro, ninguém vai falar da Gwen Stacy, aquela mulher está muito... Pô, é mistura, puta, gostoso do caralho. Ela só falta ser ruiva. Ah, não, gente, pelo amor de Deus, vocês estão... Essa mulher é muito sensual, vocês estão sacanagem comigo. Você é gay, não é possível. Você gosta daquele peito caído, gente. Cara, o grande problema dela é que ela tem carisma. Isso é legal. A Kristen Dunst não tem. Ela tem aquele peito tudo caído. Não, você olhou na chuva e adorou, porra. Porra, não, mas sério, cara, a atriz ali, esqueci o nome dela, é a Emma Watson. É isso. Stone, né? Emma Watson é outra que é sem graça também do Harry Potter, mas beleza. Mas. Olha aí, Emma Stone. Meu, ela cara... esquece, não, sua cabeça, cara. Véi, ela é muito. Não, isso eu tô falando. Ó, eu acho ela muito sem graça em todo filme que ela faz, cara, assim, de beleza. Ela não é bonita, cara, não tá é. Tá bom, não. Tá bom, sua opinião, mas não tá importa bom, mais, cara. Então vamos pro segundo filme. Vamos pro segundo filme. De onde saem tantos vilões? Depois do filme do primeiro, no Amazing Spider-Man, foi lançado em 2014, né? O espetacular Homem-Aranha 2, Ameaça de Electro. Ou nos Estados Unidos ficou Amazing Spider-Man 2 mesmo. Que aí tem aquele problema, né? Que tu não tinha medo de colocar vários vilões, né? Ao mesmo tempo. Tinha um Electro, tem o, no finalzinho do filme aparece um Rhino, tem um Duende Verde também. Pô, o Sexteto Sinistro, que tem uma parte lá que aparece... O bagulho do Abutre, do Dr. Octopus. E é um filme muito bom, cara. E muito easter egg. Eu assisti na pré-estreia. Fui com o coração aberto, eu me arrependi em algumas cenas. Não é um filme muito expectativa que eu esperava, mas é bom. Tem easter egg pra caramba, que nem na parte que o Homem-Aranha tá lutando contra o Electro, toca a musiquinha da Dona Aranha. Quem prestar atenção vai perceber que ele toca lá a musiquinha da Dona Aranha. Tem a roupa da Emma Stone, da Gwen Stacy, né? É a mesma do quadrinho, o cara, ele repassou isso pro filme. Nossa, tem muito easter egg nesse filme, legal, cara. E o roteiro, ele peca um pouco também. Tipo, algumas coisas ali eu não gostei muito, não. Não é porque eu sou fã de Homem-Aranha que tem que concordar, né? Não, tem alguns erros ali, mas eu achei que tem geral, ele foi um bom filme, cara. Tem umas descendo ali no meio, mas ficou legal, cara. É um filme que dá pra animar, ver, é um filme legal. Vale a pena assistir, sim. O uniforme dele não tem nem o que falar. Pra mim, até agora, é o melhor de uniforme, assim, do Homem-Aranha. Concordo com você. Tem nem o que falar do uniforme, a movimentação dele. E no final acontece, né, que eu não vou contar aqui. Eu acho que poderia contar, porque se você que tá escutando isso não assistiu o filme ainda, cara, você tá vacilando. Deixa não, mas peraí. Ó, eu não tá falando, peraí. Calma aí. Eu não assisti, mas vocês estão querendo dizer é que a Gwen Stacy morre? Eu sei, não, é isso que eu acho. Ela tinha a identidade do Peter Parker, você acha que aconteceu o que com ela? Olha que coisa, é tão estranho. Tem um eu vejo muita gente reclamar disso, né? Ah, não dá spoiler do final desse filme do Homem-Aranha. O filme já vai fazer 5 meses que lançou? 4 meses? Não, pode. Cara, primeiro filme que você viu aparece a Gwen Stacy e você fala assim, vai dar merda isso. Pô, cara, sério. Vê uma chance da merda. Eu vi a cena, cara, em algum lugar que a galera botou a cena dela, sabe? Do final, eu falei, porra, velho, já tô sabendo que a minha vai morrer, caralho. E olha que vai ter o 3, cara. Eu acho que vai aparecer Mary Jane. Cara, na era que a gente tá vivendo, não tem jeito. Eu fui ver o Guardiões da Galáxia com uma prancheta com 20 spoilers que eu tomei anotados, tá ligado? Eu ia vendo o filme e só ia dando cheque. Por que eu tô imaginando você um cara muito irritado, cara? Eu tô imaginando o um cara muito irritado, assim. Ele vai com uma prancheta no cinema pra anotar aquele filho da puta, me deu spoiler, me deu esse. Não, não sei, ainda pego ele. Ah, grota aquele spoiler foda do Cat aí, mano, de que o Groot dança lá no final. A porra do bicho, puta que pariu, velho. Pô, mas Guardiões da Galáxia é um ótimo filme. Pra não começar a falar dele, mudar totalmente assunto, eu acho que a gente ia falar um pouco das milhares de animações que tem do Homem-Aranha, que são muito boas. Eu sou de paixão com essa série, mas eu vi uma chamada Espetacular Homem-Aranha, não novo, antes, que é muito boa. Tem Gwen Stacy, caralho. É muito boa a série. Essa aí foi cancelada. Foi porque era muito boa, porque toda também coisa boa cancela aqueles malditos. Tem um Super Amigos, que é o Miguel e o Fogo. A Flama. Tem a série do Homem-Aranha que ele é tipo em 3D, que a Mary Jane tem um cabeção. Eu esqueci o nome dessa série. Mas todo mundo tem cabeção. Né? Nossa, essa é mesmo, galera. É cabeçudo mesmo. Mas pra mim não adianta. A melhor participação do Homem-Aranha em animações é a hora que ele tá, que ele vira porco e o Homer Simpson canta porco-aranha. Cuidado, ele é o porco. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me.